Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Fala, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, 100 anos de NFL. Esse é o ano de 49ers. Vai sonhando. Aqui eu já tá bem e hoje eu tô no meu ambiente, né, cara? Ah, é verdade. Aqui é o Everaldo Marques, narrador, apresentador dos canais ESPN. Eu não sou jovem, eu não sou nerd, mas os jovens nerds são ridículos. Aqui é Danilo Miller, técnico de futebol americano. Madden NFL é o melhor game do mundo. Olha aí. Boa. Aqui é a Azaghal e quem começa a torcer escolhe 49ers. É, por quê? É, jovem, né? É porque acusou o golpe. Acusou o golpe. Não, não era assim, não. Nos anos 80 podia até ser, que era todo mundo modinha, entendeu? Mas agora não. Dá pra você saber a idade do cara quando ele fala que ele torce pro 49ers, viu? Exatamente. Denuncia a idade. Tem lá pelos 40, por aí. É, pô. Isso aí, acertou na mosca. Aquele menino Steve Young jogava muito. O torcedor dos 49ers pode até ser nerd, mas jovem não é não. Não é não. Muito bem, nerds. Estamos aqui para falar de NFL, porque a 100ª temporada vai começar, cara. E eu nunca deixarei de torcer. Eu não sou poser que fica mudando de time. Tipo, ai, nossa, New England agora. Não, 49ers até morrer aqui. Quando você começou a torcer pelos 49ers, eles faziam sucesso, não faziam? É normal, quando você começa a acompanhar um esporte novo, é normal você torcer por um time que esteja fazendo sucesso. É claro, que te motive a ligar a televisão pra ver aquele negócio. Então, assim, hoje é o New England Patriots, no basquete é, sei lá, o Golden State Warriors. Não tem problema de começar a torcer por um time X que era modinha quando você começou. O problema é virar a casaca de temporada em temporada de acordo com a conveniência, entendeu? É, exatamente. Nasceu 49ers, morre 49ers. Nasceu Golden State, morre Golden State. Nasceu New England, morre New England. Nasceu o Buffalo Bills, tem mais é que se fuder, porque o Buffalo Bills tá na merda, mas é. Desculpa aí, Gustavo Hoffman, mas é isso, cara. O problema não é a modinha pra começar, o problema é ficar trocando, virando casaca toda hora. É, exatamente. Então, olha só, nós vamos falar sobre NFL. A gente já falou as regras básicas. Eu não vou ficar repetindo regras básicas. Pra quem já está começando a acompanhar a NFL, a gente vai falar aqui nesse episódio sobre as principais estratégias, cara. Futebol americano é um jogo mental e a gente vai desvendar as estratégias de ataque, aquelas estratégias de defesa, os special teams. Quando você finge que vai fazer uma jogada e decide fazer outra, por que que isso é importante? Como é que outro time adivinha o que você vai fazer? Esse papo tá muito maneiro. Fica aí depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de meios e caneladas do Nerdcast. Vamos. A Zagal vai começar a temporada da NFL na ESPN. Olha, opa. Já estamos nesse programa. Já teve draft? Já, faz tempo. Olha aí. Tá na hora de começar, rapaz. Olha só, você que está se apaixonando pelo futebol americano, cara, saiba que essa é a 100ª temporada da NFL, cara. Sério? 100 anos de NFL, olha aí. Caraca. Muito bom, cara. Você vai ter um peso, né? O Super Bowl dessa temporada é uma coisa inacreditável, né? E olha, o futebol americano, como a gente vai conversar aqui neste programa, ele é um esporte de força, de impacto. Mas, sobretudo, é um jogo de força mental, rapaz. O livro de jogadas de ataque, por exemplo, tem mais de 1000 opções de jogada durante a temporada, cara. É muito estratégico, por isso que a gente tá aqui, vai conversar sobre isso. E quanto mais a gente entende as regras do futebol americano e a gente vê elas sendo postas em práticas como num campo de batalha durante os jogos, é muito, muito mais maneiro. É um esporte muito maneiro de se ver. E olha só, nessa temporada, a ESPN tá fazendo uma parada muito louca. Olha só, no futebol americano são 17 rodadas até os playoffs, certo? Se você contar até o Super Bowl, são 22 jogos. Ou seja, 22 semanas. Isso é uma série. É verdade. É como se você estivesse assistindo uma temporada de uma série. É verdade. E a ESPN transformou cada semana em um episódio dessa série. Então se liga que a temporada 100 vai começar agora dia 5 de setembro. Seu aniversário, Zagal. Olha aí. Ó. Parabéns. O que vai ganhar de presente? Às 21 horas tem jogo, rapaz. Olha. Começando o kickoff da temporada que vai até fevereiro de 2020, né? A temporada sempre começa agora em setembro e vai até fevereiro com o Super Bowl. Então se você não tem ESPN, cara, entre em contato com a sua operadora de TV, assina pra você acompanhar a partir do dia 5 de setembro agora a nova, a centésima temporada da NFL na ESPN. Caso você já tenha ESPN, lembre-se, dia 5 às 9 da noite vai ter o kickoff e acompanhe os jogos todas as quintas, domingos e segundas. É muito jogo pra você ver, cara. Não deixe de acompanhar essa temporada espetacular. Escuta esse programa, cara, que tá muito maneiro, que você vai entender muito mais das táticas espetaculares do futebol americano. E quero falar também da Planeta de Agostinho e Azaghal, porque eles estão lançando a coleção Contos de Magic the Gathering. Oh. Aê, seu Lierson, nosso querido amigo Lierson, fanático por Magic the Gathering, não vai perder. É uma coleção de 61 livros reunindo as histórias do multiverso de Magic the Gathering, cara. Olha só, são contos de Magic the Gathering reunidos pela primeira vez em livros de capa dura, com impressão em papel de alta qualidade, com as artes dos grandes ilustradores, lombada ilustrada, incluindo os textos nunca antes traduzidos de Magic. Lierson, presta atenção. E você que ama Magic, cara. Cada edição composta por um livro custa R$44,99, mas temos, como sempre, uma oferta especial de lançamento. O primeiro envio custa apenas R$39,99 e no segundo envio já vem com 50% de desconto. Pagamento por cartão de crédito sendo debitado apenas o que está sendo enviado. Você não paga com antecedência pela a coleção. A parada é enviada, aí é cobrada pra você. E aí, ao longo da coleção, você vai receber as edições no seu endereço com frete grátis pra todo o Brasil, rapaz. Olha só, se você quiser, se for necessário, você cancela sua assinatura a qualquer momento. Só se comunicar com o saque da editora Planeta de Agostinho, certo? Mas pros assinantes que perdurarem na coleção, a assinatura vai te oferecer vários brindes, por exemplo, conjunto de pôster, caderno de nota, paradores de livros metálicos. Só clicar no link aí embaixo pra você saber mais sobre a coleção Magic the Gathering. 61 livros Magic the Gathering na Planeta de Agostinho. E vai lá! Azaghal, hoje é a última sexta-feira do mês, então nós temos Nerdcast Empreendedor! Oi, oh, esse é um programa diferenciado. Olha só, está conosco o Flávio Augusto da Silva, como sempre, mas teremos uma convidada especial, Renata Vick, que é vice-presidente do grupo CRM, ou seja, da Copenhagen, Azaghal. Oh. E da Brasil Cacau também, que é outra marca do grupo, né, cara, também vendem chocolates para públicos diferentes, né? Então, cara, a Copenhague, que era uma empresa de 38 milhões quando ela foi comprada, lá na década de 90, no século 20... Era uma, aliás, apesar de ser Copenhagen, capital da Dinamarca, etc., é uma empresa brasileira. Sim. 100% brasileira. E aí, era uma empresa lá na década de 90 de 38 milhões de faturamento por ano. E hoje, o Grupo CRM fatura R$1,5 bilhão de reais por ano. Caraca, maluco. Então, esse é um papo muito maneiro com a Renata, onde ela vai explicar essas estratégias, as mudanças, porque é uma empresa de 90 anos, Azaghal. Sim. Então, o que acontece? É a empresa tradicional, mas que tem que viver se reinventando, viver com a concorrência surgindo de todos os lados. Por que que a Copenhagen ainda é uma marca conhecida por todos nós através das gerações? E como é que ele se mantém no top of mind em relação ao chocolate? Como é que são montadas as estratégias de marca, de produto e de visão sistêmica da empresa? Muito maneiro o papo que a gente teve com a Renata Vick. Cara, não deixe de ouvir. Está aí já na sua timeline, publicado no Nerdcast Empreendedor. Lembrando que teremos estudo de caso da Copenhagen estreando em breve lá no meusucesso.com. Então você que não tem cadastro ainda, se você se cadastrar, você tem 7 dias grátis e durante esses 7 dias você tem acesso a todo o conteúdo já gerado da plataforma, todos os estudos de caso com vários empreendedores brasileiros, várias aulas com especialistas, cara, tem muito conteúdo, reality show sobre pitching, empreendedorismo, Vale do Silício, cara, e toda hora tem conteúdo novo, por isso que vale a pena assinar a plataforma, porque você não só usa o seu tempo vendo todo o conteúdo que já foi produzido nos últimos anos no meucesso.com, como você vê os novos conteúdos que estão saindo aí. Toda semana vai ter um episódio novo do estudo de caso da Copenhagen, do Grupo CRM com a Renata Vick. Cara, vale a pena. Escuta o Nerdcast Empreendedor dessa semana e clica no link aí para conhecer o meusucesso.com. E olha só outra coisa importante. O meusucesso.com está concorrendo ao prêmio Época Negócios Reclame Aqui, rapaz! Olha aí! Exatamente! Isso é um fato histórico, é a primeira vez que uma empresa de educação empreendedora está no ranking dos indicados, cara. E olha, eu escuto constantemente histórias de nerds empreendedores. Vem me falar que abriu a empresa, depois começou a escutar o Nerdcast Empreendedor, começou o seu próprio negócio, prosperou o negócio. Cara, é muito maneiro ver isso depois de tantos anos falando sobre empreendedorismo. Uhum. E é muito maneiro que o meusucesso.com, que é o parceiro nosso de tantos anos também, está concorrendo a esse prêmio Reclame Aqui. Então a gente quer dar nossa força e convocar o voto da galera. Você, nerd empreendedor, cara, dá essa força pro meusucesso.com. É só entrar em meusucesso.com/RA, a letra R e a letra A, RA, você faz seu login ou se cadastra, e aí vai na categoria Educação, Escolas e Cursos EAD, que é de ensino à distância, né? Sim. E aí, categoria é Educação, tracinho, Escolas, Cursos e EAD. Aí é só votar no meusucesso.com. Fácil, simples, empreendedor power nessa parada, cara. Eu tô muito feliz pelo meusucesso.com, cara, e eu quero que eles ganhem esse prêmio. E você pode fazer toda a diferença. Se você é assinante da plataforma, se você simplesmente gosta de ouvir o Nerdcast Empreendedor, você tem a sua empresa, você tá começando agora, cara, vota nos caras, porque esse prêmio é muito significativo e é muito maneiro ver o meusucesso.com nessa posição, cara. Muito bom. Então vai lá, vote agora no meusucesso.com, no prêmio Reclame Aqui! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 19 minutos e 39 jardas para Endzone. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como a Sara Suzane Rodrigues, a Maria Sorelli, Leonardo Amorim, Érica Sá, Hugo Henrique, Felipe Calm e Anderson Bai. Muito obrigado, cara. Arte dos fãs. Nós temos aqui O Poder da Mana, por Arthur Fonseca. O dado de 20 lados com a carinha do Rex ali no... Em qual número? Temos o chamado de Cthulhu pelo André Giunti, cara. A galera fazendo aquela rodinha na fogueirinha pra chamar o Cthulhu, olha aí. Tem um Ozob do Lucas Borges, foi muito... É, amigo. Esse eu vi no Instagram, achei durante muito a semana, foda, cara. Né? Tá muito expressivo, né? Irado. E muitas outras artes dos fãs que você vê aí no nosso post. Muito obrigado, Nes, por mandar nossas artes dos fãs. Neto Nogueira, 24 anos, advogado. Do Umuarama, Paraná. Sobre o último Nerdcast, Batalha de Crossovers 8, sobre o duelo do Mr. Glass e o Bran Stark, que representaria o maior combate entre cadeirantes da cultura pop, eu acho que o professor Xavier deveria participar desse conflito. Assim como o Mr. Glass, a besta, a fera, The Beast, como seu escudeiro, ao passo que o Bran é defendido por Theon Greyjoy. Mas calma, depende do momento. Porque o Bran foi protegido pelo Odo e no final pela Brienne. É, pois é, né? E tinha as filhas da floresta também. Também. Né? É. Mas ele continua aqui. O Professor X contaria com a ajuda de Wolverine nessa luta. Pô, mas dos X-Men todos, né? É. Nesse aspecto, seria uma batalha entre os mentores, cada um planejando sua estratégia em seu próprio modo, enquanto uma luta agressiva seria travada entre os porradeiros. Ok, o Theon não merece estar nesse pódio, mas foi o que a série nos mostrou. Não, cara, tem a Brienne. É, pois é. Primeiro, o Mr. Glass e Bran ficariam um de frente pro outro, totalmente imóveis, sem dizer uma palavra por um bom tempo. Pra quebrar o gelo, o Professor X convidaria um dos dois para uma partida de xadrez a três. Como o Mr. Glass é o melhor estrategista, ele venceria o jogo. Pô, mas aí o Professor Xavier pode ler a mente, enfim, ele pode... No powers. Não faz sentido não usar powers. Então ele, pô, não tem como ganhar do xadrez do Professor Xavier. Em seguida, Xavier começaria a filosofar sobre a paz entre humanos e mutantes, até perceber que Glass fugiu sem ser percebido e Bran está no modo avião. sem ouvir nada que o careca tenha a dizer. Inevitavelmente, o professor Xavier e Brown chegariam a um acordo de paz com a condição de que Brown se tornasse rei de Westeros e dos mutantes. Enquanto isso, na luta entre os brucutus, Wolverine tentaria chutar o saco de Theon, igual aquela cena do X-Men 3, seria surpreendido pela falta de volume na virilha do adversário e levaria uma flechada no peito. E em seguida, a besta caçaria o Theon, assim como Ramsay fazia com seus cachorros, e certamente iria estraçalhar o pobre Greyjoy. Depois que Wolverine se regenerasse do ferimento, ele teria que lutar contra a besta num bom estilo Berserker versus Berserker, e de acordo com as estatísticas dos crossovers, Wolverine certamente venceria o duelo porque tem mais fãs. Porra, o cara tem garra de adamantium, cara. Pelo amor de Deus. Ou ainda, o Professor X poderia entrar na... Peraí. A garra de adamantium, ela é similar ao aço valeriano? E a gente pode dizer que o Homem de Gelo, ele pode ser um White Walker? Caraca, é boa. Boa colocação. Mas ele também fala que o Professor X poderia entrar na mente da besta pra assumir aquela forma física definitivamente, como se estivesse trocando de corpo. De modo que Xavier seria a personalidade dominante. Aposto que ele não notaria muita diferença na nova aparência. Ah, piadinha. Sacou? Professor Xavier, a besta, é o McAvoy. Além disso, esse tema me fez imaginar outro conflito. Mr. Glass versus Night King. De acordo com o Nerdcast 675 do Game of Thrones, o Edifício de Adeus, os participantes notaram, com razão, a total falta de estratégia dos personagens da série na guerra contra os mortos. Por isso, acho que o estrategista no nível do Mr. Glass seria de grande ajuda na batalha contra o Night King. Glass ajudaria o exército de Winterfell a ajustar melhor o brilho de suas TVs. Que mandaria os dragões fazerem o que eles fazem melhor, cuspir fogo do inferno em cima dos mortos. Então, eles fizeram isso durante um tempo. Com sua estratégia infalível, os vivos derrotariam os mortos e o cadeirante roxo passaria a ser conhecido como Mr. Dragon Glass. Nossa! Tá todo piadista. Mas essa foi a coisa. Cara, o e-mail de brainstorm. O cara jogou um monte de ideia maluca que ele teve. O Nerdcast é puro isso. É totalmente isso, cara. Okay. Tiago Miro? Uai. Ah, Tiago Miro. Minion do Léo Lopes na Radiofobia Podcast e Multimídia. Olha aí, Tiago Miro. Olinda, Pernambuco. Quero apenas perguntar uma coisa. Como ainda não colocaram o embate entre os Master Blasters Lobo versus Rick, de Rick and Morty? Rick Sanchez. Lobo. Que a gente tem medo do que possa acontecer. Cara, é o fim do universo. Vitor dos Santos, 19 anos. Faturista formado em nível técnico em eletrotécnica. São Paulo, SP. Olá, nerds, que estão fazendo a leitura de e-mails. No entanto, somos nós mesmos. O que será que um faturista faz? Fatura? Ele fatura. Ele tem que bater os números. Parece um cargo de responsabilidade. Se não bater, é culpa do faturista. Deve ser falado completamente diferente. Olá, Nets, que estou fazendo a leitura de e-mails. No Nerdcast 688, Batalha de Crossovers 8, o Rex comete uma pequena canelada. O ator Chris Hemsworth, que interpreta o Thor no MCU, é vegano na vida real. Logo, ele não come frango com batata doce nas refeições, como foi declarado pelo nosso gigante Nerd. A frase que mais se adequaria ao nosso Chris seria algo como: ele já está cansado de comer tanto feijão e ou proteína de ervilha barra soja. Caraca. Provavelmente ele adotou a dieta vegetariana por influência de seu irmão na vida real, Liam Hemsworth. Peraí, mas ele é vegetariano ou vegano? É, primeiro ele falou que ele era vegano, agora ele falou que é dieta vegetariana. Não sei. Até seu personal trainer já fez algumas declarações sobre dieta do ator, onde ele expressa a surpresa que teve em ver os resultados de uma dieta sem proteína animal. Abaixo um trecho de uma matéria que fala sobre o tema. Aí, abre aspas, outro nome em destaque da produção de filmes Vingadores e também no mundo das celebridades veganas é Chris Hemsworth, o ator interpretador do Thor, irmão do Liam Hemsworth, ator vegano casado com a cantora vegana Miley Cyrus. Quem é Liam Hemsworth? O Liam é o bonitão do... que fez o... aquele filme da... É, isso aí, esse aqui cara é da mesmo. Ilha, aqui é todo esse mundo. Esse cara mesmo. Battle Royale lá da... Sabe qual é? Não faço a menor ideia. Fufu, aquele... Hã? Como é que é o nome, cara? Contatos Imediatos? Não. Ai, meu Deus, eu esqueci tudo, esqueci o nome da garota, esqueci o nome dos filmes. Liam? Ai, meu Deus, que branco que deu! Me ajuda, Léo! Não. Liam Hemsworth aqui. Parece com o irmão. Ser... Não, é australiano. O Mockingbird. Mockingbird, como é que é o nome do... Não. Ah, o Hunger Games. Hunger Games! Caraca. Ele fez Hunger Games? Ele era o rapaz muito mais interessante do que aquele com quem ela fica. Só viu o primeiro filme. Então, ele era o cara que era vizinho dela lá, que eles tinham todo um flerte. que não rolou nada, lembra? Não. Bem, continua a matéria aí. Então, é isso, ele é vegano agora. Tá bom, esse aí meio tá certo. Bom pra ele, né? É, então... Impressionante ele ser foda daquele jeito vegano, né? Porque a gente acha que todo vegano é doente, né? Essa... Eu nunca... Você tá maluco? Nunca... Ninguém nunca falou isso aqui. Para pessoal com fala, isso. Pessoal fala, pessoal fala que ninguém o vegano fala. Fica com a pele... Não. Fica cinza, sem brilho. Eu já ouvi falar, não sou o que tô dizendo não, mas é... É o futuro, rapaz. Mas aí, o cara é o Thor e é vegano. É o vegano, é isso aí. É possível. Bio Raio Beta agradece. Por quê? Ele iria comer o Bio Raio Beta, é isso? Ué, o chinês come tudo, amigo. Tu acha que não come cavalo? Atenção, Nerds, não perca o último fim de semana do Feirão de Livros da Nerd Store, rapaz. Tem livro de Star Wars com até 60% de desconto, cara. Tem livro Star Wars Legado de Sangue, que é um pouco antes do episódio 7, Despertar da Força, que mostra o surgimento da Primeira Ordem. Tem um livro Star Wars Marcas da Guerra, que acontece logo depois da explosão da Segunda Estrela da Morte, né? Qual foi o destino dos remanescentes do Império Galáctico. Tem o livro Star Wars Thrawn, que é a origem do Grão Almirante Thrawn, dos personagens mais espetaculares do universo expandido Star Wars. Vários títulos a partir de R$13,90, cara. É muito bom. Tem combo de livro O Hobbit mais O Silmarillion, que custava R$134,80 por apenas R$87,90, seu nerd. Também tem livro A Fundação de Isaac Asimov, um dos clássicos da ficção científica, muito atual, por apenas R$24,90, cara. Tem um monte, cara. Tem HP Lovecraft, tem George R. R. Martin, tem Leonel Caldela com Ozob, Ruff Gunner, vários outros escritores cultuados pelo mundo nerd, cara. Lembrando que também, ó, a forma de frete, tem Correios Impresso, que significa que frete de apenas R$15 para todo o Brasil para pedidos somente de livros, com a limitação de peso de até 2 quilos. Então, faz as suas contas aí, compra os seus livros, cara. É o último fim de semana, só até dia 1º de setembro de 2019 e aproveita, enche seu carrinho no Feirão de Livros da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! O Everaldo deve ter recebido um monte de tweets na semana passada, porque ele foi mencionado indiretamente a história do ridículo. Indiretamente e incorretamente. Vocês não sabiam o meu nome, porra. Incorretamente, desculpe. Vocês me confundiram com o Paulo Antunes. Vocês achavam que eu falava inglês com sotaque americano e mais não sei o quê. Tal. Milhares de pessoas me marcaram no Twitter por causa disso. Foi mal. Obrigado pela popularidade. O que a gente no Nerdcast sobre a língua inglesa, né? Falando de termos em inglês e tal, que a gente erra. Eu lembrei, mas lembrei por alto do episódio do Super Bowl da Lady Gaga, que você falou que a Lady Gaga é ridícula. Só que era um negócio, a explicação era que isso é uma coisa que você faz, que também é um termo em inglês chamado ridiculous, um negócio muito maneiro. E foi o originário. Exato, né? Mas como era Super Bowl, tinha muita gente que não tá acostumada e que, né, viu pela primeira vez e não tava acostumado com você, e muito menos com o termo em inglês, e que você depois teve que se explicar. Ah, eu fui parar até no programa da Fabiola Hypert, cara. Sério? Tem um vídeo no YouTube famoso, né, Veraldo? Nossa, a reação do pessoal ouvindo você falando isso dela. É mesmo? Eu vou ver se eu acho o vídeo aqui de um cara que entrou no YouTube e gravou um vídeo. E assim, esse vídeo que o Danilo menciona são as pessoas reagindo assim. É uma imagem, na hora que eu falo de ridículo, eles estão no sofá assim e eles meio que se perdem, entendeu? Agora, tem um cara que gravou um vídeo depois disso, mostrando o carinho da torcida. Tá na mão aqui, eu vou botar no microfone e vamos ver se dá certo. Vê se tá bom. Gente, boa noite. Desculpa que o cabelo, desculpa estar desarrumado, não tá apresentado pra gravar um vídeo. Só que eu não vou me calar enquanto um burro, um idiota, eu, como fã, como telespectador, tô acompanhando a apresentação da Lady Gaga, um idiota, imbecil de um comentarista xingar ela de ridícula ao vivo pra todo mundo, todos os fãs que postem as suas opiniões e vamos acabar com isso. Palhaçada, por que ele não respeita? Ele achou que isso não ia cair no ar, porque foi bem no final da apresentação da minha diva favorita, ele que é um ridículo, que é um imbecil, que é um idiota, essa voz tá com a cara rachada, que ele vem pra televisão ao vivo apresentar, e fica se achando tal imbecil como telespectador, eu fico indignado, e por que você tem a minha opinião, idiota, imbecil, recalcado, filho da puta. Nossa, meu Deus. Cara, foi forte, cara, foi fundo. Porra, foi. Ah, que delícia. E ela tinha descido do teto do estádio, né? Então até poderia ser uma zoeira do Everaldo aí, mas... Ai, caraca, cara. Vai, é um erro honesto de interpretação, né? De quem não conhece, né? Não, é um erro honesto. Realmente, o que vocês falaram, cara, a pessoa nunca tinha visto futebol americano, não tinha a menor ideia de quem era eu, nem dos bordões que eu usava e essas coisas, assim. É compreensível a reação. Agora, assim, o cara falou em vingança com sangue, teve um outro que botou no Twitter o meu nome completo, a minha idade, como se isso fosse gerar alguma coisa, tipo, ah, vamos arrumar, sabe? Os caras iam parar na porta da minha casa, sei lá. Deus, pra... cara, bater, meu Deus. É que tinha aquele site tudo sobre todos, né? Uhum. Os caras iam caçar meu endereço lá pra ir, sei lá, tocar fogo no meu quarteirão, alguma coisa assim. Não é nada, é só latido de internet. O Twitter é legal porque ele é baseado no fígado, né? As pessoas escrevem com o fígado. Exato. Vamos falar realmente do que interessa, que é estratégia. A gente não precisa falar sobre a estratégia básica, né? A gente falou no programa passado, que tem o quê? Uns 10 anos já? Tem. Ainda mais que grava em agosto, né? Não passa nunca. Não, a gente gravou, acho que foi ou foi em 2010 ou 2011, alguma coisa assim, né? Não, mas eu acho que desde então o público da NFL cresceu muito, né, cara? A cobertura da ESPN também cresceu demais. Eu acho que nesses anos todos o Everaldo tem como testemunhar, né, esse crescimento do interesse por cada ano tem mais gente interessada, mas... e eu mesmo que vejo há tantos anos, cara, cada ano eu descubro um negócio novo. Mas então, eu quero falar um pouco sobre as estratégias de ataque. Porque eu já joguei na praia lá em Copacabana quando eu era adolescente e tal, não sei o quê. Lá vem essa história de lá novo. Lá vem essa história. E ninguém tinha estratégia nenhuma. Você simplesmente fazia lá. Era meio que a galera fazendo muito de curiosidade, né? Então eu, assim, meu contato foi... Sempre foi... Assim, eu nunca soube exatamente o que é um shotgun, por exemplo. O JP já me explicou e tal. Eu falei, mas caraca, eu não paro pra analisar. Então eu quero entender quantos tipos diferentes de estratégia de ataque um time tem quando ele tá com a posse de bola, entendeu? Esse podcast aqui vai ter 20 horas? Não, eu sei, mas eu quero dizer o seguinte. Porque a base de quem tá assistindo é o seguinte, ou o cara vai correr ou o cara vai passar a bola. Então parece que só existem duas opções. Mas qual é o universo de opções que existem em cada uma dessas, assim, por alto? A gente tem que começar falando que o que você tá falando é jogada, não é estratégia. Se um passe é uma corrida, é uma decisão que o treinador... Antigamente o quarterback tinha mais autonomia pra fazer. Hoje em dia o treinador tá no ouvido do quarterback, que é aquele cara que fica ali logo na linha de scrimmage e vai receber o passe inicial para colocar a jogada em andamento. Essa é a opção que ele tem, mas essa não é a estratégia, não é o tipo de jogada. O tipo de jogada começa pelas formações que o time entra em campo, que o time alinha em cada momento. Tem lá seus posicionamentos, tem seus jogadores, e aí eles brincam com quem tá em campo e alinhando aonde em cada situação. Aí a partir daquilo e da leitura que o treinador e o quarterback fazem da defesa adversária, eles vão optar para uma jogada. Normalmente, o treinador manda duas jogadas no ouvido do quarterback naquela hora de eles se encaminharem para a linha inicial do jogo, que eles ficam ali conversando, trocando uma ideia, que se chama huddle. Normalmente, a maioria dos times, o quarterback passa duas jogadas. A principal, uma outra, caso ele olhe ali e não goste do alinhamento defensivo, ele mata aquela jogada e passa para outra. Pode ser dois passes, pode ser duas corridas, pode ser uma corrida e um passe. Aí, depende do que foi colocado na hora. Mas então é a partida da formação. O futebol americano ele veio do rugby, né? Os americanos começaram a jogar rugby nos Estados Unidos pouquinho mais de 100 anos atrás e acharam muito chato. Então eles começaram a mudar as regras e transformar o jogo mais interessante. Então a estratégia do futebol americano até o meio do último século era baseada no rugby, era de muito jogo corrido e foi se transformando isso nos últimos 30, 40 anos. É um time que costumava correr 80% do tempo coisa de 30, 40 anos atrás e hoje em dia de 10 anos pra cá mudou muito, então acho que tanto pela qualidade atlética dos passadores, como scouting, avaliação, você tem uma habilidade muito maior hoje em dia. Só te interrompendo, e uma característica da liga, da NFL, que é uma constante mutação de suas regras, eles vão, não é como esportes tradicionais que tem sua regra 100 anos e é aquele o jogo, e não, a NFL vai mexendo nas regras, e as regras vão facilitando ou dificultando certas circunstâncias do jogo. É, Exatamente. Então, hoje em dia, você vê na maioria dos times aqui da NFL, usando 4 recebedores, muitas vezes até 5 recebedores e apenas o quarterback atrás, coisa que não existia no passado. Nos anos passados, 20 anos atrás, aí, o Everaldo já estava transmitindo, aí usava um I-Formation com o Tyrande. 20 anos atrás, não estava, Everaldo? Quando começou? 2006. Não está muito longe disso, mas eu assistia o jogo 20 anos atrás. Então, essa é a grande mudança da estratégia do futebol americano de 15, 20 anos para cá, essa transição completa do jogo corrido para o jogo aéreo. E até o running back, que é um jogador que corre com a bola, ele precisa ter hoje em dia uma habilidade de receber a bola também. Essa transição que o Danilo falou de correr com a bola para passar, quem é muito responsável por isso foi o teu time, o San Francisco 49ers. E um cara chamado Bill Walsh, que foi o treinador daquela época gloriosa do time, com o Joe Montana e tal, que ele buscou uma alternativa pro ataque dele, que não fosse entregar a bola na mão do running back e deixar ele bater contra uma parede, que é como o jogo era jogado, né? Você acumulava gente ali na área onde sai a bola, que é chamada linha de scrimmage, e o running back, né? A base do futebol americano, eu gosto muito de falar isso, eu acho que o Danilo usa também, é um jogo de bloqueios contra tackle, e é um jogo de imposição da vontade. Essa sempre foi a história do jogo. O que o Bill Walsh fez foi tentar criar e aproveitar novos espaços do campo. Outros espaços, não novos, outros espaços do campo. Então, ele começou a usar passes curtos até para running backs saindo em rota e para recebedores que não iam vertical, que eles ficavam mais ou menos na área ali da linha do scrimmage, como um substituto do jogo de corrida, porque eram jogadas alto grau de aproveitamento, porque eram passes curtos. Quanto mais distante você passa a bola, mais difícil é de você completar o passe. Então, sim, ele começou a fazer passes curtos ali e fazer com que quem recebesse os passes avançasse pelo campo com a bola. Como os defensores estavam concentrados na linha de scrimmage, ali na área, no box, que eles chamam também, esses espaços no campo apareciam. Então, essa foi uma grande revolução disso que o Danilo tá falando, de migrar, correr com a bola 80% das vezes para uma coisa mais distribuída. O quarterback não precisa entregar a bola na mão de um running back, por exemplo. Ele pode receber como qualquer jogador. Como assim? O running back pode estar avançado e receber a bola ali no box. Sim, ele pode sair no que eles chamam de rota, que é um trajeto pré-definido do campo, combinado, que é para no ponto X ou no tempo tal, a bola chegar na mão dele naquele lugar. Hein? Essas rotas, muitas vezes, essas jogadas curtas, é ele avançar um pouco para frente e virar e começar a correr na lateral. Ou lateralmente. Ele correr lateralmente antes da bola chegar, antes do passe ser realizado. Aí ele já recebe a bola fora daquela caixa inicial. Ele já recebe no espaço aberto. A caixa inicial onde os times estão alinhados para o início da jogada, é isso? É, uma coisa, o time de ataque não pode fugir. Ele tem que ter 5 bloqueadores ali na frente onde começa a jogada. Bloqueadores é a galera que faz a parede humana. Aquela galera de 120 quilos para cima. Que fica ali com o barrigão, fica ali com a mão no chão e tal. E levanta. Aqueles 5 jogadores, eles não podem receber passe. É contra a lei eles receberem passe. Ah, tá. Isso, olha aí. É contra a regra. Contra a lei é foda. Contra a lei. Puxa a cadeia. Receber o passe vai puxar um cilindro. Contra a lei do jogo. Então, isso eles não podem mexer. Eles podem substituir outros jogadores, né? Nessas formações diversas. Mas aqueles caras estão ali. Então, você tem uma concentração natural de gente naquele espaço. Sim. Porque a defesa também não pode tirar todo mundo dali, senão é só entregar a bola na mão do running back e o cara vai correr pelo meio, né? Exato. Então, é esse balanço de distribuição dos jogadores. E uma coisa que mudou também num segundo momento de revolução, digamos, do ataque, que aconteceu aí mais ou menos também de uns 20 anos pra cá, quarterbacks que passaram a correr com a bola. A gente lembra aqui principalmente do Michael Vick, que talvez tenha sido mais bem sucedido nisso. Ele teve os problemas dele fora de campo e tudo mais, mas ele revolucionou o jogo em certo aspecto com essa história. Porque do mesmo jeito que os running backs passaram a receber passes curtos, os quarterbacks, que eram vistos até então apenas como passadores, começaram a improvisar corridas e castigar com as pernas. As defesas desenhavam, se organizavam, se posicionavam para bloquear todos os possíveis recebedores de passe, corredores, os jogadores das posições tradicionais para isso, running back, wide receiver e o tight end, que é um híbrido de bloqueador e recebedor, né? Ele tem corpo de bloqueador, mas ele tem agilidade para receber passes e percorrer rotas e tudo mais. Os quarterbacks começaram a correr também. O Michael Vick foi um desses, um pouco antes até o próprio Steve Young do San Francisco 49ers também tinha essa habilidade. Exato. E aí a gente vive uma era em que muitos quarterbacks têm essa habilidade. Hoje o Russell Wilson do Seattle Seahawks é um deles, o Cam Newton do Carolina Panthers é outro. São caras que podem castigar passando a bola, porque tem braços potentes, tem precisão, tem habilidade para fazer lançamentos longos e complexos, mas eles podem também, se todo mundo tiver marcado, ou até mesmo em situações já pré-desenhadas, o quarterback não consegue fazer boas corridas apenas em situações de improviso em que isso é a última opção. Às vezes, no huddle, que é aquela rodinha para combinar a jogada, já está definido que vai ser uma jogada de corrida do quarterback. Uhum. E ele mesmo assim consegue castigar baseado no encaixe das marcações, das leituras da defesa e tudo mais. Essas últimas duas coisas que foram faladas aí, tanto a West Coast Offense do 49ers, 20 anos atrás, como essas novas armas aí que o Everaldo citou, criou novos ataques agora que são ataques chamados Option Offense, que você cria um ataque de acordo com a leitura no meio da jogada, não só antes da jogada. No meio da jogada, o quarterback toma uma decisão se vai ser uma corrida dele ou do running back. No meio da decisão, ele tá olhando apenas um jogador, muitas vezes um linebacker. Ele vai tomar a decisão se esse cara der um passo para trás, vai ser uma corrida. Se ele vier para frente agredindo a corrida, ele faz o passe. Então, criou essa nova arma que tá sendo muito usada aí. Os melhores ataques dos últimos anos têm usado bastante isso. Isso é uma jogada arriscada, porque se o quarterback for contundido numa porrada dessa que ele toma, né, num tackle violento... Acabou pro teu time, né? Pois é, né? Bem problemático. Ele é uma peça-chave. Né? É verdade. Esse é um dilema dos times que têm quarterbacks com essa capacidade. Eles têm, né? O quanto que a gente vai proteger o quarterback, proteger no sentido de minimizar o risco que ele aceita no jogo, né? E o quanto que a gente vai usar essa arma extra, né? Isso é um dilema que todos os times assim vivem. Uma coisa interessante é que tudo isso, tanto o West Coast Off, como os running backs correrem com a bola, como o option que o Danilo tá falando, são coisas pensadas para se combater as adaptações que as defesas fazem para parar os sistemas e as estratégias anteriores. Deixa eu me explicar melhor. Quando o Bill Walsh fez a West Coast Offense, os times tiveram que repensar como eles iam marcar isso. Então passou-se, de certa forma, a alinhar jogadores um pouco mais distantes ali do boxe, né, para ocupar os espaços melhores, enfim. Aí os ataques vão pensando outras coisas para bater essas novas defesas, né? As estratégias defensivas, elas são reações às mudanças que os ataques fazem. E as novas jogadas ofensivas são reações a essas, né? Uhum. A esse novo estilo de jogada. Uma das regras que a NFL mudou recentemente, foi em meados dos anos 2000, mais ou menos, quando o Everaldo disse que começou a narrar, e que talvez seja a mudança mais importante para o momento que a gente está hoje, dos times focarem tão mais no ataque aéreo do que no ataque de corrida, foi que os defensores, até então, podiam ser muito mais físicos contra os recebedores depois da jogada e antes deles receberem o passe. Uhum. Os cornerbacks, por exemplo, que são os defensores mais abertos, são os jogadores mais leves da defesa, que têm a missão de marcar diretamente os recebedores, eles podiam, enquanto o wide receiver, o recebedor, estava correndo, eles podiam ir tentando redirecionar o caminho. Mas como? Dando empurrão pro cara? Exatamente, empurrando. Tento contato físico com ele o tempo todo. Uhum. O início dessa dinastia, desse período imenso que a gente está vendo com o New England, né, desde o primeiro título dele até hoje, o início dele foi muito... Isso foi muito marcante e foi isso que fez a NFL mexer, né? Aqueles confrontos dos Patriots contra os Colts e tal, que os Patriots zoavam os recebedores antes deles receberem o passe. Após essa mudança, que hoje o defensor só pode encostar nesse recebedor dentro das primeiras 5 jardas de onde a bola começa. Então, depois que essa mudança teve, abriu-se um leque de possibilidades para o ataque aéreo, né? Uhum. Porque agora você pode coordenar muito melhor o timing que o recebedor chega no ponto que vocês combinaram na jogada. Porque o cara não vai ficar lá empurrando ele nem nada. Ele tá livre para correr. Exato. Exatamente. O marcador pode grudar nele e tal, mas ele não pode mexer nele, é isso. É até ele pegar a bola. Exatamente. Então, as defesas tiveram que se ajustar para isso também. Que uma das formas foi usar mais... tem dois sistemas defensivos. A gente vai entrar em defesa depois, mas enfim. Tem dois sistemas defensivos. Você pode marcar os adversários homem a homem, ou seja, você designa um defensor para pegar cada recebedor adversário que pode sair em rota. Uhum. Ou você pode marcar por zona, que é distribuir sua defesa, seus defensores, em espaços pré determinados e quem do ataque cair naquele espaço, você marca ele. Uhum. Então a marcação por zona tomou uma ênfase maior desde essa mudança de regra, naquele momento. Foi uma forma de você colocar os defensores olhando para a jogada, de frente para ela. Quando você marca homem a homem, geralmente você está perseguindo, você está de costas para o lance. Por zona, você está de frente para ele, olhando para o quarterback, olhando para o desenrolar da movimentação dos ataques. Ou seja, tudo é ação e reação o tempo inteiro. A evolução de estratégia é essa. Sim, ela se adapta à nova regra. É, tem uma coisa que foi falada aí sobre a história das regras permitirem, né, que os defensores fossem muito mais físicos na hora das trombadas. Isso acontecia com os próprios quarterbacks também, né? Porque hoje existem super regras de proteção aos quarterbacks. O cara não pode praticamente ser encostado, é um bibelozinho de cristal. Mas isso é bom pro jogo, pensando no aspecto de que, assim, a gente gosta de jogos ofensivos, a gente gosta de jogos com pontos, em que ataques levam o melhor sobre as defesas. Isso é a primeira coisa pra chamar a atenção. Depois, quando você conhece o jogo mais profundamente, você começa a enxergar a beleza nas defesas. Mas inicialmente, se você olha para um jogo que tem poucos pontos e não sei o quê, você talvez torça um pouco o nariz. Uhum. Nos anos 80, nos anos 70, qualquer quarterback que improvisasse uma corrida, por exemplo, como eu disse aqui, ele levava umas pancadas, assim, meio que para tentar matar o sujeito. Tipo assim, ó, seja trouxa de querer fazer isso de novo aqui na minha defesa, senão eu passo você ao meio. Uhum. Tem um mantra defensivo, e ele vale até hoje, por mais que os defensores estejam muito limitados de como eles podem acertar bater, como você queira dizer, no jogador de ataque, tem um mantra defensivo que é hit as hard as you can. Acerte o cara o mais forte que você puder. Uh-huh. Se ele não levantar, é parte do jogo. Caraca, mano. Eu queria falar um pouquinho sobre estratégia pré-jogo. O quanto a tecnologia ajudou isso, cara. Hoje em dia, todo time tem programa de scout gigantesco. Então, você entra num jogo sabendo 90% da jogada do seu adversário. Uhum. Tem muita coisa que acontece ali, mas tem um programa chamado Huddle, por exemplo, que ele mastiga o vídeo que você quer. Você só separa por formação, força de lado, quem tá em campo, pra saber quais são as tendências desses times e o que eles fazem nessas tendências. Então, você programa tanto o ataque quanto a defesa para jogar de acordo com isso. Então, uma defesa hoje em dia, eu digo aqui no Brasil que a gente tem muito menos capacidade e pessoas trabalhando nisso, mas aqui a gente consegue entrar num jogo sabendo 90% das jogadas que vão acontecer no adversário por essa análise que é feita pré-jogo. Imagina na NFL que deve ser um número muito maior. Isso vale para ataque e para defesa, né? Exatamente. Os dois lados estudam os lados contrários, vamos dizer assim, do adversário, né? Você tá querendo dizer que você pode colocar isso num programa de cognitivo e treinar ele para entender quais são as estratégias mais usadas de um time. Ele te fala o seguinte: toda vez que o jogador tal tiver alinhado na posição X, 90% das vezes ele vai cortar pro lado esquerdo e correr pra tal ponto, entendeu? Ele faz toda a matemática da coisa. Isso não é contar carta, não? Então, mas não é necessariamente o computador faz isso, ele só te ajuda a ver isso. Então ele te separa, por exemplo, um shotgun direito. Então você separa, você vai assistir um jogo do Colts e você fala shotgun direito, eles fazem tais jogadas. Então você vê que das 10 vezes que eles fizeram essa formação, 8 eles fizeram uma jogada, aí uma outra vez eles fizeram uma segunda e uma terceira aleatória, eles correram. Então, você já consegue preparar a defesa muito pra pegar essas tendências. Não são, lógico que não são regras, não são leis, eles podem preparar coisa diferente, mas são tendências que ajudam muito numa defesa ou até num ataque, na hora que você tá fazendo um plano de jogo, que já que nós estamos falando de estratégia aí, acontece, acho que grande parte dele durante a semana de jogo, não ali na hora, no huddle. Ah, eu entendi, mas aí eu te pergunto, na hora que você sai do huddle e os dois times se formam para iniciar a jogada, é quando o quarterback, o técnico e tal, podem ler a formação do adversário e meio que entender o que, que eles podem fazer. Não, mas ali o ataque já recebeu qual é a jogada. Ô Alexandre, presta atenção no próximo jogo, dependendo do alinhamento do ataque, o que, que a defesa faz. Ela, às vezes, ela inverte inteira, às vezes um cara vai para um lado, vai para o outro, porque eles já viram aquilo em vídeo, eles sabem o que, que o outro time vai fazer, sabe? Então, mas a decisão, o cara tem que estar estudado ali, porque não é o computador que vai calcular na hora para ele, né? Não, Nem nesses programas aí é o computador. O computador só te ajuda a colocar e você só toma a decisão. O xadrez, essa hora do xadrez mental, o ataque sempre dá a primeira movimentação, sabe? Então você fica ali todo mundo esperando pra ver qual é o primeiro movimento. Existem duas leituras. O ataque recebeu a jogada, mas é aquilo que eu falei lá no começo. Ele chega na linha do scrimmage, o quarterback vai olhar que posicionamento que a defesa tomou. Então, se ele acha que a jogada dele não funciona contra aquele determinado posicionamento, porque ele também já estudou aquela defesa, aí ele muda a jogada. Aí cabe a defesa tentar não demonstrar pro quarterback o que eles vão realmente fazer. Se eles vão blitz um jogador, blitz é quando você... Normalmente, você tem o básico, você tem quatro jogadores da defesa ali na frente, colado a esses bloqueadores, aqueles cinco bloqueadores que a gente falou, você tem quatro jogadores que a missão, numa jogada de passe, a missão é invadir o território do ataque pra tentar alcançar o quarterback antes que ele faça o passe. Pra derrubar, num sec, ou bloquear o... Ou derrubar, ou apressá-lo, ou fazer isso, com que ele solte a bola de qualquer jeito pra não tomar uma pancada, enfim. Isso. Apressar, interromper a jogada antes que ela aconteça. Uhum. Uma blitz é quando você manda um quinto ou um sexto jogador, entendeu? Falando de uma forma bem simples, uma blitz é quando você manda isso. Então a defesa tem que esconder o que, que ela vai fazer. Esse quinto ou sexto jogador, ele aparentemente vai ter outra função, mas aí ele, do nada, ele pum! Ele parte pra cima. Parte pra cima. Hoje em dia, nas transmissões, no Brasil, vocês soltam o áudio do campo também, né? Nas transmissões. Sim, quando tem, né? Quando a gente percebe chegando o que o quarterback tá falando e tal, eu procuro ficar quieto. Quando eu percebo que o quarterback tá falando ali na linha de scrimmage, mandando os audibles e tal, e vão tá vindo, eu procuro ficar quieto. Porque mesmo que eu não vá fazer nenhuma tradução e nem falar sobre ele, porque muitas vezes são códigos que você não consegue decifrar ali na hora, é como elemento de composição da transmissão, ele é válido pra tentar colocar a pessoa ali dentro do campo, entendeu? Isso aí. Parece que ele tá falando um monte de coisa sem o menor sentido, né, ali no negócio. Mas uma das coisas que ele fala ali é quando ele identifica um jogador, por exemplo, desse que ele acha que vai vir em blitz, e ele aponta pra algum determinado bloqueador ficar de olho no cara, entendeu? Uhum. Cabe à defesa esconder o que, que ela vai fazer. Sim. Esses caras são geniais, os que conseguem fazer essa leitura das defesas. Por exemplo, assim, o Peyton Manning talvez tenha sido o cara mais inteligente da história pra olhar a formação defensiva, né? Falar, são essas as suas cartas, sabe? Parece aquele jogador de poker que adivinha o que vai vir no river, no turn e no river, entendeu? Uhum. E aí ele consegue olhar, identificar e contra-atacar, mudar a jogada. Falar, não, peraí, era tal coisa, não vai ser mais, porque eu vi aqui a formação dos caras, eles vão fazer tal coisa. Pra fazer essa leitura, assim, os caras que conseguem fazer isso, que conseguem ter essa bola de cristal calibrada, tem meio caminho andado pro sucesso, porque realmente é incrível, entendeu? Porque aí você mata a defesa adversária. Hoje mesmo eu tava ouvindo uma entrevista no rádio de um ex-safety de Baltimore, ele dizendo exatamente isso, que contra o Peyton Manning, eles não podiam, assim, dar um passo antes da hora do que tinha que dar. Eles não podiam virar a cabeça, entendeu? Antes da hora do que tinha que virar. Esse passinho antes da hora pode denunciar qual é a estratégia. Ele tava falando isso numa comparação entre Peyton Manning e Tom Brady. Com o Tom Brady, você pode relax um pouquinho mais isso, entendeu? Enquanto o Peyton Manning, você não podia. A única forma de ganhar dele era deixar ele tentar adivinhar o que você vai fazer e ele errar a leitura. E aí você tinha que segurar ao máximo o teu movimento corporal. O alinhamento inicial da defesa já vai te mostrar bastante coisa. Às vezes um quarterback chama um motion pra descobrir que tipo de defesa que tá usando, se tá jogando mano a mano ou se tá jogando em zona. O ataque do Patriot quase que 100% das vezes faz isso, né? Eles colocam um jogador pra se movimentar antes da jogada pra ver o que, que a defesa faz. Se você reparar no próximo jogo, é isso. Tá todo mundo parado, esperando a bola sair, e aí de repente um malandro corre de lado, corre de uma lateral pra outra, alguma coisa assim, pra ver o que, que os outros caras vão fazer, entendeu? Se eles vão, se o cara vai marcar ele junto, se eles vão mudar a formação. A leitura mais básica é o seguinte, se ele saiu antes da jogada, um jogador de ataque saiu de um lado pro outro, dali, daqueles cinco caras ali na frente, ele só se mexeu de um lado pro outro. Se o defensor que tava à frente dele inicialmente espelhar o movimento... Isso, correr junto com ele, né? Correr junto lá do outro lado, né? Lá mas do correr outro lado, junto isso. Na direção, quase que com certeza a defesa adversária tá em marcação homem a homem. Se ele não andar, só tiver só um girozinho qualquer na defesa, defesa, quase com certeza eles estão por zona, porque cada um já ia ocupar determinada zona, entendeu? E aí o quarterback já tem uma ideia. Então quando você que tá aprendendo as regras de futebol americano for ver nos próximos jogos essa movimentação, porque pra quem não conhece, parece, ah, sei lá, o cara correu de um lado pro outro, não entendi o que significa. Isso é o time de ataque testando a defesa, testando, vendo qual é a possibilidade, qual é a formação, o que eles estão falando, tô marcando homem a homem, tô marcando por zona, e aí dependendo dessa corrida, do que isso revela, ele pode ali mesmo nos códigos, naqueles gritos, alterar a estratégia, não pode? Ou escolher qual rota que ele vai acionar dentro da divisão da programação de rota dos recebedores. Uma outra forma de você ver, essa é mais simplória ainda, se a defesa tá em homem a homem ou por zona, no homem a homem quase sempre o defensor, o cornerback, né, aquele cara que eu falei que a função primária é marcar diretamente o recebedor adversário, esse cara tá bem pertinho da linha em que a bola vai ser dada o sinal. Ele tá bem pertinho, ele tá quase cara a cara com o recebedor, pra quando o recebedor sair, ele partir junto com ele. Se o cornerback tiver, vamos dizer, 5 passos pra trás, quase sempre ele tá por zona, que ele vai esperar o movimento inicial do recebedor. Aí entra o barato da coisa, que às vezes você pode alinhar dessa, de uma maneira ou de outra, e na verdade tá fazendo o contrário, entendeu? Aí entra aquilo que a gente tava falando, tentar bagunçar a cabeça e a leitura do quarterback. Às vezes o cara tá colado na linha de scrimmage, mas quando der o snap, ele vai sair em disparada lá pra trás pra ocupar uma determinada zona, independente do que o recebedor na frente dele tá fazendo. Só pra enganar a formação inicial, né? O quarterback, e o quarterback de repente jogar a bola num espaço que ele imaginou que não fosse ter ninguém, e de repente aquele cara tá lá. E tem uma coisa que é mais moderna, né? Mais dos dias de hoje, de uns poucos anos pra cá, tem funcionado bem também pra tentar enganar defesas, que é você decidir a jogada depois que o snap aconteceu. A bola tá na mão do quarterback, o que que ele faz? Ele recebe a bola e ele põe a bola na barriga running back. De repente ele tem um running back alinhado ao lado dele ali, ou o cara que tá vindo de trás, né? E daí tem a história da formação shotgun, pode ser a formação pistol. Shotgun é aquela formação em que o quarterback tá uns 2, 3 passos atrás do center, que é o cara que faz o snap, e não tem mais ninguém atrás dele. Ele é o último homem, digamos. Uhum. Ele tá uns 3, 4 passos atrás e é dali pra frente. Pistol é quando ele tá no meio do caminho, digamos, e aí tem alguém que vem atrás dele. É, pode ter gente ao lado dele também. E aí, o que que ele faz? Ele recebe a bola, costa a bola na barriga do running back que tá ao lado dele. Nisso, ele levanta a cabeça e faz a leitura do movimento da defesa na direção da bola. Se ele perceber que o defensor tá indo no running back, ele pode ele ficar com a bola e ele correr, uhum. Ou ele pode ele ficar com a bola e passar. Ele percebe que o cara tá vindo nele, quarterback, ele deixa a bola pro running back, e aí o running back tenta buscar uma rota pra correr. Você faz essa definição final da última, a definição realmente final do que vai ser a jogada de ataque, depois que o snap já aconteceu, baseado na reação do movimento da defesa. Caraca. A vida do quarterback é altamente complexa, cara. Quando você tem um quarterback com você consegue fazer isso, esse zone read funciona bastante. E completando o que o Everaldo disse, tem um negócio que tá sendo usado bastante, aí chama RPO, que é Run or Pass Option. É um pouquinho ainda mais complexo do que isso que o Everaldo falou. Muitas vezes você tá lendo um defensive end aí nesse zone reader. RPO, você tá lendo um linebacker ou um safety. Então você tá lendo coisa lá no fundo pra tomar uma decisão, cara. Tem que ser um quarterback muito bom. Às vezes ele até arrisca ali, ou ele vê um passo só, ele já toma a decisão, cara. E tem muito time usando isso. A vida de um quarterback durante a temporada é de, sei lá, 16 horas por dia de trabalho, cara. Entre parte física e o que ele tá estudando do adversário em vídeo. E hoje em dia, em realidade virtual também. Eles botam uns óculos de realidade virtual. Caraca. Que mostra a defesa e eles, em vez de treinar no campo, treinam em casa, olhando a parada e vendo como é que funciona, baseado nos vídeos do adversário. Caraca. É do cacete. Hold up! Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Get out the way, get out the way, get out the way, yeah. Deixa eu aproveitar que você tá falando de realidade virtual. Eu quero botar a gente nos olhos de um quarterback. E eu quero imaginar a seguinte situação. O snap foi dado, ou seja, a bola veio, iniciou a jogada, e a bola veio, parou na mão do quarterback, e a jogada é um passe. Já tá definido que vai ser um passe. Aí, eu quero, nesse momento, eu quero meio que desacelerar o tempo. E colocar a gente lá. Como é que desacelera o tempo? Não tenho mais o que fazer nesse programa. Vem o substituto. Isso não é a primeira vez que ele faz, não. Isso é treinado, viu, Geraldo? Ai, que sensacional. O New Orleans Saints, Drew Brees desacelerou o tempo. Mas então, o que eu quero imaginar é o seguinte: que a gente tá na visão dele, com o tempo desacelerado, pra gente conseguir tentar entender o cenário. Vamos dizer que seja uma jogada com 4 receivers. Esses caras, nenhum desses recebedores sabem, eles com certeza vão receber a bola, certo? Eles não têm certeza. Certeza ele não tem, mas existe pra cada jogada uma determinação de alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4, vamos dizer assim. Ah, de prioridade? É isso? Exatamente, tem prioridade. Até pra facilitar, especialmente os quarterbacks mais novos, os técnicos dividem o campo, vamos dizer assim, em 2, pro cara olhar pra aquele lado do campo onde vai ter o 1 e o 2. Por exemplo, se aquele lado estiver todo ocupado, ele olha pro outro lado onde tá o 3 e 4. Falando de uma forma simples, entendeu? Dando um passo atrás ainda, ó. Primeiro, ele já sabe o alinhamento da defesa, certo? Isso aí a gente falou agora há pouco. Segunda coisa, ele sabe quem vai bloquear quem. A linha de ataque tem um esquema de bloqueio. Muitas vezes é grande contra grande. Ele sabe quem vai estar bloqueado e quem não vai estar bloqueado. Diga-se de passar, toda jogada, a criação, o desenho de toda jogada começa por como vai ser o esquema de bloqueio. O resto vem depois. Às vezes, né? Esse audible que eles fazem é só para determinar o não, Mike. Não. O Mike é para você saber como bloquear para um lado ou para o outro. Então, às vezes ele é só divide o campo. Ele, né? Divide, isso ele já tá sabendo. Em 2, baseado em quem é esse jogador que ele chama de Mike. O Mike é muito fácil de você ouvir na transmissão. O cara chega lá e grita: 53 é Mike. O defensor que tá com a camisa 53 é esse jogador. Mas o que é o Mike? Não entendi exatamente. É um jeito deles comunicarem com a linha de ataque, que são os grandões, quem vai bloquear quem. Então tá todo mundo sabendo que a partir do Mike, o Mike pode ser, por exemplo, bloqueado pelo center ou ser bloqueado pelo guard. Uhum. Então a partir disso, eles sabem quem bloquear quem. Então o quarterback tá sabendo quem tá sendo bloqueado e quem não está. Então ele consegue ler o resto. E como ele falou desse 1, 2, 3, 4 recebedores, muitas vezes tem o play side e o backside. Então ele já sai olhando para um dos dois lados. Ele tem uma leitura de 2, 3 pessoas ali no play side. E o backside serve como um respiro, se der muita coisa errada, mas muitas vezes ele só tá vendo um conceito. Esse conceito muitas vezes é de uma rota alta e uma rota baixa. Uma rota para fora, uma rota para dentro. Sabe? Assim, rota cruzada. Então a maioria dos conceitos usados no futebol americano, eles usam essas estratégias. Então a partir disso ele tem que tomar a decisão. Pro quarterback olhar o campo inteiro ao mesmo tempo, né? Então ele direciona o olhar do cara. É isso que eu queria saber. Então, por exemplo, tô de volta na jogada em câmera lenta. Aí, vamos dizer que ele tem uma prioridade que seja o wide receiver lá na direita, na extrema direita do campo. Uhum. Então, começou a jogada, ele vai olhar pra esse cara primeiro. Aí ele vê que esse cara tá todo marcado, tá fudido, tá zero chance. Aí ele vai pra segunda opção dele, certo? Uhum. Aí ele vai escanear o campo pra segunda opção. Aí ele vai ver que a segunda opção também tá fudida, tá todo marcado e tal. Aí ele vai pra terceira opção. E ao mesmo tempo que ele tá fazendo esse scan todo, ele ainda tem que estar preocupado com os invasores que vão vir pra cima dele. Quase com certeza, quando ele for fazer a quarta olhada, ele já tomou uma pancada. Então é isso que eu queria entender. Isso tudo sem câmera lenta. Muitas vezes ele tá olhando apenas a defesa, ele não tá nem olhando a rota. Então ele sabe se o cara tá posicionado ali, a janela de passe dele já não existe mais. Uhum. Então ele passa pro segundo cara. Então toda rota existe um timing pra você acertar ela. Então se você vê que um defensor tá ali, você já vai passando o olhar pra outro e volta aquele início de bloqueio da OL. É confiar naqueles caras que vão bloquear todo mundo. E se tiver alguém sem bloqueio, você saber quem e conseguir desviar dele. Mas mesmo que os teus bloqueadores sejam muito bons, existe um tempo que os caras conseguem segurar o defensor. Exatamente. Everaldo deve saber, né, Everaldo? Quanto que hoje em dia demora pro cara fazer um passe na NFL? Ah, sim. Os caras se livram da bola em 2 segundos, no máximo. Acho que é por aí mesmo. Entre 2 e 3 e meio. É isso. Não, passou de 3 segundos, você vai sentar. E o cara sai correndo pela vida. Tô falando. O cara ali no pocket, tentando chegar, tá, pra ele ficar protegido por mais de 3 segundos, assim, acontece uma vez ou outra do cara ter mais do que isso, porque às vezes defesa, ele precisa de tempo. Por exemplo, principalmente final de jogo, você precisa de jogar, você vai tentar uma jogada longa, não sei o quê, você precisa de muitas jardas naquele passe. Você precisa dar um tempo para os seus recebedores percorrerem as rotas mais profundas possíveis. Uhum. Não adianta você fazer um passe rápido, você precisa ganhar 20 jardas. Se você fizer um passe em meio segundo, a chance do cara pegar a bola 3 jardas depois da linha de scrimmage de ganhar 17 com as pernas depois que ele fizer a recepção é mínima. Então uhum. você precisa que a linha vá até se concentrar mesmo na proteção ali, mesmo que o quarterback tenha que recuar e tal, pra ele dar tempo pros recebedores percorrerem as rotas, poder tentar um passe mais longo e tal. Mas assim, a média, cara, é assim: é 2 segundos, 1 segundo e meio, 2 e pouco. No 3 já tá, sabe aquela bomba relógio já tá pra estourar? A batata quente tá pra queimar tua uhum. mão. Então pensa rápido na vida. Inclusive, as defesas têm o estudo analítico de quanto tempo cada quarterback leva em média pra soltar a bola. Ah, tá. Esse cara tem essa média, outro tem a outra. Tem um que a gente sabe que ele corre, então você tenta tampar a lateral pra ele não fugir pela lateral, então você... Se você sabe que ele não corre, então você pode fazer pressão de tudo quanto é jeito. Tem alguns aí, os melhores, inclusive o Brady e o Manning, nunca foram bons corredores. Então você fazia uma pressão diferente do que um Cam Newton, um Russell Wilson aí, que consegue ganhar 15, 20 jardas fácil correndo. Mas quando um quarterback é tanta coisa pra pensar, ao mesmo tempo que quando o quarterback é derrubado, você não tem como culpar o quarterback por isso. Às vezes sim. Às vezes ele hesitou em fazer o passe na hora que ele devia fazer. Uhum. Entendeu? Ou às vezes ele não olhou. Ele tem que olhar. Faz parte do trabalho dele olhar quem tá vindo. Entendeu? Às vezes mas não viu o cara, entendeu? O ser derrubado faz parte do jogo, não é a derrota principal. Não, uhum. não necessariamente houve um erro aí dele ou do recebedor. Às vezes não teve um bloqueio. Derrota principal é você mandar uma interceptação. Aí é final, você tem que sair de campo e o ataque adversário entrar. Essa é a derrota verdadeira. Tomar o saque faz parte do jogo. Desde que o saque não vire um fumble forçado, né? Desde que você não solte a cara. Não solte a bola. E às vezes a culpa de uma interceptação nem é do quarterback também, é o contrário. Se nem todo saque a culpa é da proteção, às vezes uma interceptação não é culpa do quarterback. Às vezes o recebedor achou que era uma jogada e na verdade tinha sido chamada outra, correu pro lado contrário, o quarterback soltou a bola onde tinha que estar e ele não tava, entendeu? Ah. Você vai fazer um L cortando pra fora. Você faz o L e corta pra dentro, filho, o passe vai no L pra fora, que tava combinado. Se lá tiver um cara da defesa, você tá morto. É. E o quarterback, ele costuma, assim, vocês têm falado, né? Os olhos do quarterback nunca estão na pressão que vem chegando. O que faz o quarterback enxergar a pressão que vem chegando é o sexto sentido, sabe? É o terceiro olho. Porque ele tá piscando. É isso mesmo, é o sentido aranha dele. Né? Exatamente, porque ele precisa perceber que a pressão tá chegando. E aí, sobre essa história do quarterback ter culpa no sec e tal, você fez a primeira leitura, fez a segunda, fez a terceira, esgotou as opções, também ninguém improvisou uma rota pra te ajudar e tudo mais, joga a bola fora, filho, entendeu? Não fica querendo ser herói, porque aí você quebra a cara, se desloca, joga a bola longe e pronto. Então, mas aí que entra uma pegadinha: você não pode simplesmente jogar a bola fora pra lateral assim, pra não tomar o sec, né? Que isso é... Tem algumas regras do que você pode fazer. Você tem que meio que fingir que você passou e foi incompleto, é isso? Então, a regra é assim: existe essa linha de proteção é chamada de pocket. Ela é formada por 5 jogadores. Então, vai, da ponta esquerda pra ponta direita estão lá o left tackle, que é o ponta esquerda, o meio esquerdo da linha, que é o left guard, o central da linha, que é o center, o right guard, que é o que fica à direita do center, e o right tackle, que é o que fica na ponta direita. Isso. Basicamente, você tem esses 5. Às vezes você reforça ali com o tight end e tudo mais, mas basicamente você tem esses 5. Pra você jogar a bola fora sem ser considerado falta, você tem que se deslocar lateralmente pra fora do pocket. Então, assim, você tem que estar à esquerda do left tackle ou à direita do right tackle. Traça uma linha imaginária dele. Isso. Né? Então, aí como 90% dos quarterbacks são destros, vamos imaginar que o cara rola pro lado direito, favorece um pouco mais, e ele tá à direita do right tackle. Ele saiu de trás da proteção do right tackle, saiu de trás do escudo, ele joga a bola pra frente e a bola atingindo a linha de scrimmage, ou passando, que é o ponto inicial da jogada, ele pode jogar a bola fora que não vai ser punido com falta, entendeu? E esse pedaço que eu falei é matemático. Tem uma parte que é interpretativa da regra, que é, se o quarterback lançou a bola pra perto de um recebedor, se tem um recebedor no CEP de onde caiu a bola, não é intentional mesmo ground, que ele esteja dentro do pocket. É o nome dessa falta. Mesmo que ele esteja dentro do pocket. Só que aí, eu acho que às vezes os árbitros passam o pano demais pro quarterback nessas situações. Tem várias horas assim, que eu falo, tá, pra quem que ele lançou a bola? Tinha o cara perto. Perto quanto? Um pé? Uma jarda? 2 palmos? Aí é uma coisa coisa meio interpretativa, meio, sabe, subjetiva, e muitas vezes os juízes passam pano pros quarterbacks e não marcam intentional ground quando eu marcaria. É uma orientação da liga, né, da NFL, pra proteger os quarterbacks o máximo possível, né, de pancadas e de regras que evitem que ele tome essa pancada. Por quê? Porque ele é o maior investimento de cada time, né, e boa parte da qualidade do jogo passa por você ter seu quarterback titular em campo. O time que perdeu seu quarterback por uma lesão, é o que você falou lá atrás, né? Tá lascado. Praticamente a temporada dele acabou. E a qualidade do jogo, a qualidade da transmissão, tudo cai junto. Poucos esportes coletivos dependem tanto de uma peça, e uma peça muda tanto o jogo quanto o quarterback, entendeu? Porque, sei lá, no basquete você troca o armador, óbvio que do titular pro reserva tem uma queda de nível, mas não é um salto tão dramático. Você troca o levantador no vôlei, não é um salto tão dramático. Agora você pega o quarterback titular e bota o quarterback reserva, são pouquíssimos os times que têm dois quarterbacks de bom nível, e quando esses times têm um segundo quarterback de bom nível, rapidamente esse cara é cobiçado por times que não têm um primeiro quarterback de confiança, um franchise quarterback, pra virar o cara lá. É o que aconteceu com o Jimmy Garoppolo no São Francisco 49ers. O Jimmy Garoppolo fez menos de 10 jogos substituindo o Tom Brady em situações de lesão e de suspensão, e jogou bem todas essas partidas, é verdade, mas a amostra era mínima, e o São Francisco 49ers falou, cara, esse reserva do Tom Brady é um gênio, vamos dar pra ele um contrato de cento e tantos milhões de dólares, pra ele ser um número um aqui. E até agora a gente ainda não sabe se o Garoppolo é isso mesmo, porque no ano passado foi ele que sofreu uma contusão, né, na terceira rodada, e agora que ele tá voltando pra tentar ficar saudável e mostrar o que ele é capaz com o São Francisco 49ers. E teve um treinamento de pré-temporada aí outra semana que ele lançou 5 interceptações consecutivas, eu queria dizer isso pra você. Se você for pensar ou comparar hoje com a década de 80 e 90, provavelmente um Steve Young, um Troy Aikman teriam jogado mais 3, 4 anos cada um, né? Porque teriam tomado muito menos pancadas do que tomaram na vida dele. Ah, sem dúvida. Eu acho que assim, quem é gênio, quem foi gigante numa geração, num momento do jogo, seria genial em qualquer momento do jogo. Ele se adaptaria à nova realidade. Se você, sei lá, trouxer o Michael Jordan para os anos de hoje, claro, o Michael Jordan de 20 e poucos anos. Aquele Michael Jordan que brilhou na NBA nos anos 80 e 90. O Jordan seria o Jordan nesta geração também, porque ele teria as ferramentas de preparação física e de alimentação e de fisiologia e etc. Ele não tinha naquela época, mas ele tem hoje para ser, no mínimo, para estar no patamar de igualdade com os caras de hoje e aí desequilibrar pelo talento dele. Do mesmo jeito que se você pegar o Tom Brady eu não sei, mas o Peyton também não sei, mas eu acho que se você... Os gênios são gênios em qualquer época, porque eles se adaptariam às realidades daqueles momentos. Eu acho que o cara que foi craque nos anos 70 seria craque hoje, o craque de hoje, se você jogar nos anos 70, o cara se daria bem também. Só uma pergunta, desculpa a ignorância, você tá falando sobre Tom Brady e 49ers, de reserva do Tom Brady no 49ers? Me perdi isso. Não, o Tom Brady tinha um reserva que o time dele tava preparando pra, tipo assim, ser o substituto dele, quando ele parasse de jogar. Esse cara brilhou tanto nas poucas oportunidades que ele teve, que o Tom Brady não jogou, que vários times, né, abriu o olho de vários times. E aí o São Francisco foi lá e fez uma troca por ele, entendeu? Adquiriu o cara, deu um contrato gigantesco pro cara pra ser ele o quarterback, que é hoje o quarterback titular de São Francisco, que é o Jimmy Garoppolo. Ainda no ataque, eu meio que desacelerei o tempo numa jogada de passe pra gente tentar entrar na cabeça de um quarterback e ver o quanto que ele tem que ver, calcular, o quanto de multitasking tem que ser a mente de um quarterback antes e depois do snap. Mas agora eu quero falar, talvez seja uma dúvida também de muita gente que tá começando a ver NFL, sobre as jogadas de corrida que são curtas, que acabam morrendo ali naquela galera, daquela meiuca e etc. Você quer dizer o quê? Por que os caras insistem nisso, é isso? Pode ser isso, pode ser a dúvida de muita gente. Assim, por que o cara meteu isso? Tá todo mundo ali na frente, o cara vai na frente, é claro que ele vai cair ali. Tem algumas razões. Uma delas é pra você tentar ditar um pouco o que a defesa vai fazer, entendeu? Porque lembra que eu falei lá que você não pode tirar todo mundo ali da frente. Você tem que concentrar alguns jogadores ali na frente, porque se a tua defesa for muito frágil contra as corridas adversárias e na média o cara ganhar 4,5, 5 jardas por cada cada tentativa de corrida que ele faça, pra que ele vai passar a bola? Ele vai correndo, que ele vai avançar o campo inteiro até chegar no touchdown, entendeu? Então você força defesas a concentrarem um X número de jogadores ali e abrir o espaço no campo pros passes, entendeu? Se você só passar a bola, não correr nenhuma vez, também os caras vão sair dali, entendeu? E aí vão ocupar outras zonas de cobertura, entendeu? Tem um montão de conquista de território. Eu acho que se toda vez você quiser ganhar 100 jardas em uma jogada só, vai dar problema. O futebol americano tem um fator interessante aí que você só precisa ganhar 10 jardas para ter uma segunda chance. Então, é uma corrida de 4, 5 jardas, ela é uma corrida boa, ela é satisfatória. Você tá ganhando posição em campo, você tá melhorando sua posição em campo e tá empurrando o time adversário. E tipo assim, leque... mentalmente, isso é uma vitória enorme, você conseguir empurrar a defesa 5 jardas, mesmo não parecendo que você fez muita coisa em e campo, sabe? E abre teu leque de jogadas. Você tem muito mais jogadas que podem dar certo precisando de 3 jardas pra conseguir um primeiro down do que precisando de 10, 12, entendeu? Essa, tipo assim, uma terceira descida pra 15, 20 jardas, meu, nem você rasga 99% do playbook. Você não tem o que fazer com 99% das porque jogadas que você tem. A defesa vai estar postada porque ela sabe que vai vir um passe pra isso, entendeu? Então você vem se colocando em melhor posição o tempo inteiro e ganhando território. E se colocando na melhor posição pra tomar uma decisão melhor ali. Então é sempre facilitando. E é um jogo de ganho de território, alguém falou aí no começo, é você impor. A base do jogo é essa, você impor a tua vontade sobre o seu adversário. Você ir lá e fazer, eu consigo mover esse cara e andar a bola à frente, entendeu? Então tem até um lado psicológico também. Se você consegue correr muito fácil com a bola contra o adversário, você tá minando a cabeça do cara, entendeu? Porque os jogadores foram criados, toda a formação deles, eles foram criados pra tentar evitar que você conquiste o território. Se você conquista muito fácil correndo, você já ganha uma vantagem psicológica imensa. O crucial que você falou foi, quanto mais próximo das 10 jardas, né, de conseguir o próximo first down que você tá, mais abre o seu leque de opções e mais confusa a defesa pode ficar por não saber exatamente o que você vai fazer. Você tem mais alternativas de atacá-la. Uma coisa que dita completamente a estratégia de ambos os times é justamente isso. Que down, em que descida, em que chance você está, se está na primeira, segunda, terceira, quarta. A quarta, geralmente, você vai devolver a bola para o time adversário, mas as mais cruciais descidas são a 1, 2 e 3, certo? Foi onde você vai ter mais liberdade de escolha. Sim, a crucial é a 3, né? Certamente. A 3 é decisiva, né? Mas é porque aí, né, você não vai querer arriscar na quarta, a não ser que o jogo dependa disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dependendo de em qual down você está e qual é a sua distância para renovar os downs, né, para fazer o first down, isso também muda tudo, né? Uhum. Se você tiver no first and 10, ou seja, primeiro down e 10 jardas para conseguir, é uma coisa. Se você tiver no first and 15, ou seja, você tomou uma penalidade, mas continua no first down, mas você voltou 5 jardas, você tem 15 jardas para percorrer para fazer o first down, já muda um pouco. Agora, se você tiver no terceiro down, que é a mais decisiva, né, de você decidir se você vai continuar ou não a campanha. O terceiro down, se você tiver a uma jarda de conseguir renovar, ou se você tiver a 7 jardas de conseguir renovar, muda tudo também. O seu leque, apesar de abrir o quanto mais você chega, ele vai fechando quantos downs você vai dentro da coisa, né? Lembra daquele programa de computador que o Danilo falou lá atrás, que analisa as coisas disso aqui? Ele, inclusive, te diz qual é a tendência dos ataques nos downs. No primeiro down para 10 jardas, eles costumam passar a bola pro lado direito. No segundo down para 5 jardas, eles costumam correr. No terceiro down para 5, eles costumam passar a bola no screen. Ele já tem isso tudo mapeado também, de tendências do ataque. Então, mas o terceiro down, third down, como ele é a jogada mais decisiva, tipo assim, é basicamente a última jogada, porque se você considerar o avanço normal de um jogo, o quarto down para alguém que tá longe ainda de fazer o first down, ele é basicamente a jogada, né, a jogada que você vai entregar a bola pro adversário, né, tentar jogar o mais longe possível com o punt. Então, o quarto down, ele é, a maioria das vezes, ele é uma jogada morta, né? É um chute. É um chute, exatamente. Então, você tá falando que toda a estratégia de guerra mais agressiva tá naqueles três downs, né? No 1, 2 e 3. Vocês já começam a sacar, Everaldo principalmente, com tantos anos observando os times, você mesmo já consegue sacar o que o pessoal vai aprontar no terceiro down? Depende muito da situação, depende das jardas e tal. E é assim, muitas vezes a gente não vê a formação ofensiva, as formações inteiras, você não vê os 22 jogadores, entendeu? Uhum. Porque às vezes a coisa fica muito concentrada ali nas trincheiras. Uhum. É, ou quem tá perto a do quarterback. A imagem da TV. Isso. Quando a gente tá vendo, porque assim, a gente não tá no estádio, né? A gente tá vendo aqui, transmitindo off-tube, como a gente diz, né? Vendo o jogo pela televisão, com a mesmíssima imagem que as pessoas em casa estão vendo também. Uhum. E às vezes ver de lado, que é o ângulo principal ali da câmera, dificulta as coisas, porque você não assim, você teria que talvez ver por trás ou ver por cima, e você não vê os 22 jogadores. Tanto que a NBC tá testando até uma nova maneira de captar o jogo, uma imagem um pouco mais aberta. Eles testaram no último Sunday Night Football, teve gente que gostou, teve gente que não gostou e tudo mais. Então, às vezes, é difícil identificar. Tem uma outra situação que é assim, às vezes o time vai lá, consegue 8 jardas numa primeira descida, então é uma segunda para duas. Pô, teoricamente, você pode tentar uma corrida ali numa boa, porque 2 jardas provavelmente você vai conseguir, uhum. E se você não conseguir 2, você vai conseguir, sei lá, uma e pouco, e aí você vai ter uma terceira descida curtíssima, uhum, para conquistar o tal do first down. É a hora, às vezes, de lançar a mão de uma surpresa e falar, não, peraí, nessa segunda para duas aqui, eu vou fazer o play action, que é o quê? É fingir que eu tô dando pro running back correr, mas eu vou passar a bola, e eu vou tentar um lançamento longo, porque a defesa provavelmente tá achando que eu vou fazer uma corrida, porque eu preciso só de 2 jardas pro first down. Eles vão congestionar as trincheiras, uhum, e aí eu pego ele de calça curta. Uhum. Esse jogo de xadrez mesmo, de estratégia, de contra-estratégia, é a coisa mais legal do futebol americano, por isso que eu digo desde sempre, que já são 10, 12, 13 anos dando entrevistas e tentando mostrar pro público porque o futebol americano é legal, eu sempre digo que, apesar da primeira impressão, no futebol americano, a inteligência quase sempre leva melhor sobre a força bruta. Total, 100%. 100%, concordo. Mas do pescoço pra baixo é canela, né? Você pode ter feito uma semana de preparação fantástica do jogo, cara, mas na hora ali você precisa ganhar dentro do jogo. Não adianta você ter o melhor técnico aí, quem ganha jogo ali lá dentro são os jogadores. Técnico perde muito jogo, técnico toma muita decisão errada aí, perde muito jogo, mas quem ganha jogo é jogador. Então, na hora ali, não adianta você fazer uma preparação sensacional se não for bem executado. Mas é incrível como o futebol americano é um esporte que ele é, a primeira impressão é que ele é uma porradaria gigantesca, que é só contato físico, que é só porrada, mas ele é um jogo extremamente estratégico, de extrema inteligência, de todos os jogadores envolvidos. É claro que o quarterback tem maior peso das decisões de segundos, né? Mas é um jogo extremamente inteligente. Por isso que cada ano eu fico mais fascinado, cara. Cada jogador em campo desenha um determinado papel em cada jogada. Uhum. Quase nada é aleatório. Ah, é incrível, é incrível. É um esporte incrível. Whole gang in the field, we don't do bleachers. Quero falar um pouco de defesa agora, porque eu sempre ouvi a frase de que a melhor defesa vai ter mais chance de ser campeã do que o melhor ataque. A defesa que meio que define as campanhas do adversário, né? Se ele vai ser bem-sucedido ou não. E se ele não conseguir andar... Existia um ditado de muito tempo que o ataque dá o show e a defesa ganha o campeonato. Exato, né? Tem uma história recente aí, o Super Bowl 48, a gente viu o melhor ataque, que foi o ataque do Denver Broncos, conduzido pelo Peyton Manning, numa temporada em que ele teve 55 touchdowns, enfrentando a melhor defesa, que era a defesa do Seattle Seahawks. Uhum. Um Super Bowl com o ataque número 1 versus a defesa número 1. Placar final, 43-8 pro time de defesa número 1. Exato, né? E pouco depois, o Denver, ressabiado disso, investiu muito na sua defesa e ganhou um Super Bowl baseado no poder defensivo dele. O Von Miller, linebacker, foi o melhor jogador daquele Super Bowl. Aquela temporada foi a última do Peyton Manning, ele se despediu da NFL com o título, mas ele não foi nem um pouco protagonista daquele time. A defesa do Denver Broncos é que conduziu a equipe. A gente falou muito de Tom Brady aí hoje, acabou de ganhar o 6º título Super Bowl. Ele foi campeão nos anos que a defesa tava no top 5. Às vezes que o ataque tava em primeiro, segundo, terceiro, ele não necessariamente foi campeão, mas toda vez que a defesa do Patriots estava entre o top 5, ele acabou levando um anel. Ano passado foi, inclusive, acho que era número 2 ou número 3. Mas dito isso, tá cada vez mais difícil pra defesa. Não. O Everaldo falou aí da gente gostar de ver os ataques só ganhando da defesa. E isso é mais verdade do que nunca, né? No passado, na década de 80, 90, você tinha grandes jogos que terminavam 10-7, 10-3 e eram grandes jogos. Uhum. Hoje, com as atuais regras e o atual estilo de jogar, um jogo 10-3, os ataques têm que ter jogado muito mal, entendeu? Pra ter um placar baixo deles. O natural é sair mais pontos. Esse ano passado, nós tivemos um jogo 54 a 51. Pela primeira vez, dois times fizeram 50 pontos. E nós tivemos um Super Bowl com apenas um touchdown, né? 13 a 3. Então é. Um Super Bowl que, no padrão técnico, foi abaixo dos outros, né? Culpa dos Patriots. Super Bowl. Culpa dos Patriots. Porque foram várias jogadas. O 54 a 51 foi Rams e Chiefs. O Super Bowl foi Rams e Patriots. Se o Super Bowl tivesse sido Rams e Chiefs, tinha sido 62 a 59. Maravilha. Maravilha. Merda desse Super Bowl de nada aí. É, o jogo foi amarrado. Tiveram várias oportunidades desperdiçadas, né? Ou seja, os ataques não jogaram bem a partida. É, então, é aquele negócio. Defesas dominaram e algumas das estrelas não jogaram bem, principalmente no começo do jogo, né? Então, fez toda a diferença aí. Deixa eu passar a impressão de um espectador casual, que é o meu caso, pra ver se eu consigo decifrar do porquê que a defesa é a chave. Porque tendo em vista que o jogo se dá com um avanço de territórios, né? Você tem que ir lá, avançar 10 jardas, mais 10 jardas, mais 10 jardas pra chegar no touchdown, ou você... Valeu pelo jabá aí. É, exatamente. dejado.com. Se a defesa está impedindo o avanço de território, e o ataque tem que dar o punt no quarto down pra devolver a bola pro adversário, significa que você está dando território pro seu time de ataque, né? Porque se eles não avançaram, o seu time de ataque vai começar lá na frente. Ah, sim. A vida do ataque é muito mais fácil se ele já começar dentro do campo adversário do que se ele começar lá na end zone dele. É uma coisa que eu percebi, é o seguinte: a defesa pode não ter a posse de bola, mas ela ganha território pro ataque. Antes do ataque entrar em campo, quero dizer, entendeu? A defesa também está ganhando território quando ela está sendo impedindo as jogadas. Você coloca nessa equação também a figura do punter, né? Uhum. Porque a gente costuma dizer na transmissão de kicker não é gente. que é isso? Mas na verdade kicker também é gente e punter também é gente. Porque às vezes quando as duas defesas estão muito bem, você começa a fazer a batalha pela posição de campo. Uhum. Porque se o seu punter sempre obriga o ataque adversário a começar atrás da linha de 10 jardas e a sua defesa vai lá e faz um bom trabalho, o seu adversário nunca vai conseguir nem se aproximar da área de field goal pra tentar 3 pontos, entendeu? Exatamente. E aí você bota na equação o punter, o retornador, os times especiais, que muitas vezes são vistos como a coisa menos importante em uma equipe, na equação final de uma equipe de futebol americano, mas os times especiais mudam a posição de campo. Então assim, o teu time lá com a defesa adversária sempre fazendo um bom trabalho, você tá, uma campanha começa na linha de 10, outra campanha começa na linha de 8, outra campanha começa na linha de 15, você não vai a lugar nenhum, lugar nenhum, lugar nenhum, de repente você consegue um bom retorno, você começa na linha de 45 do campo de ataque, um first down e você já tá na área de chutar um field goal, e são 3 pontos que podem fazer a diferença final no placar do jogo. É verdade. Essa posição inicial de campo, eu não acho que é uma das estatísticas mais importantes e menos conversadas aí. Exato. Faz toda a diferença. E a defesa tem a vantagem, primeiro que se nada acontecer no jogo, ela ganha, certo? Então ela não precisa empurrar ninguém, ela não precisa fazer nada, essa é só não deixar passar nada. Uh-huh. Só entre aspas, né? Uh-huh. E a terceira coisa é voltando àquilo que eu falei lá, a defesa conhece a tendência do adversário. Então ela já sabe, ela entra em campo sabendo 80, 90% do que vai acontecer. Se você vai conseguir parar ou não, são outros 500, mas você já sabe o que vai acontecer 90% das vezes. Mas quem é que tem que se adaptar mais à formação e à jogada do outro? É a defesa ou o ataque? Que a gente falou bastante do ataque se adaptar à defesa, mas a defesa também tem que se adaptar. A defesa, ela tem o padrão dela. Eventualmente, vai tentar enganar o ataque, mas ela tem o padrão então, dela, né? Aí que tá, a defesa tem um padrão, só que ela pode jogar de acordo com o ataque desse time. Então pode mostrar um negócio completamente diferente do que o ataque viu no vídeo. Então a defesa leva um pouquinho de vantagem nessa preparação antes de jogo aí. Tem defesas, né, times que jogam com estruturas de defesas mais complexas do que outras. Você tem vantagens e desvantagens de ter muita complexidade defensiva contra uma mais básica. Na básica, o teu jogador, ele não precisa pensar tanto, ele vai reagir. Então ele vai usar o atleticismo dele como se ele fosse um míssil que soltou, entendeu? Se o defensor tiver que tomar muitas decisões depois do snap, ele vai perder frações de segundos que podem ser cruciais, entendeu? Então você tem que balancear isso tudo quando você faz o teu plano, né? Mas a função primeira de enganar é a do ataque. Hoje em dia você tem muitos ataques que também estão simplificando as coisas. Por exemplo, o ataque mais forte da liga hoje é o do Los Angeles, que foi pro Super Bowl ano passado, né? E eles usam um esquema que, se você for olhar muito, botar ele no microscópio, é um esquema muito simples. Ele usa várias jogadas a partir de uma mesma formação e usa várias formações para fazer a mesma jogada. Ele só engana o adversário mesmo, né? Uhum. E uma outra forma de você fazer isso também, de você... A gente não falou ainda da defesa, do ataque bater a defesa, que é uma tendência do momento, é o que eles chamam de no huddle. É você não ir para aquela conversa antes do snap. Começou, a bola já tá liberada pro teu time jogar, você vai direto pra linha do scrimmage. Você já tem uma sequência de jogadas pré-programadas, ou alguns sinais de mão, ou vocais, ou vindos da sideline. Tem algumas sidelines que você vai ver alguns técnicos com os cartazes na mão e tal, não sei o quê, que é pra justamente indicar o que aqueles caras vão fazer sem precisar daquela conversa. Então você não substitui, você bota os mesmos jogadores ali, às vezes no mesmo posicionamento do que na jogada anterior, mas fazendo rotas diferentes, entendeu? Uhum. E aí você tem o efeito de você evitar que a defesa se comunique também para tentar evitar elas e cansar a defesa, porque você tá botando sempre os caras para reagir, entendeu? Então tem todo esse balanceamento de complexidade também, e vamos fazer o que tem que fazer, ganhar a jogada no nosso atleticismo. Agora, deixa eu fazer a pergunta invertendo a perspectiva e um tipo de jogada que a gente falou do ataque, que é, a gente descreveu lá o tipo de marcação homem a homem, onde cada defensor tem um cara pra marcar, e a marcação por zona, né, onde você defende mais uma zona. Se o cara entrar na tua zona e sair, não é mais teu problema, é problema do outro cara da outra zona. E a gente escreveu que uma das formas de você, do ataque testar isso, é mandar um cara dar aquela corrida de lado antes do snap pra ver se um outro cara lá do outro time espelha o movimento dele pra descobrir se é homem a homem. Agora, a gente viu isso sob perspectiva do ataque. Agora, sob perspectiva de defesa, quando eles veem isso acontecer e vão dizer que a defesa esteja fazendo marcação homem a homem, aí o cara dá aquela corrida antes do snap, aí o defensor que tá marcando ele vai correr junto, vai espelhar o movimento dele. Isso já vai dizer pra defesa que, opa, eles já sabem que nós estamos de homem a homem. Isso pode mudar também a estratégia da defesa? Cara, isso com certeza. Às vezes apenas esse jogador tá jogando mano a mano. Aham. Entendeu? Então muitas vezes você coloca um mano a mano contra um slot receiver e o resto tá jogando zona. Então você consegue fazer as outras variáveis. Uhum. Você pode jogar duas ou três pessoas no mano a mano e o resto em zona. Você pode jogar em defesa inteira por zona. Então tem sim, essas variáveis aí. Sim, sim. Mas você não muda a tua estrutura defensiva inteira porque o cara fez a movimentação pra snap. Porque imagina o grau de dificuldade pro, vamos dizer assim, o capitão da defesa comunicar uma nova jogada defensiva pra todo mundo ali. Tem gente que tá na frente, não tá nem olhando pra ele. Uhum. Como é que ele vai comunicar isso pra todos os defensores? O risco de você ter uma falha de cobertura ali e ter alguém mal posicionado é muito grande, né? Uhum. Então, essa mudança de jogada defensiva no meio do caminho, ela é muito complicada. É aquele negócio, preparação de jogo. Isso aí tá todo mundo já sabendo o que vai ser. Então, se acontecer tal motion, defesa joga de tal jeito. Então, acho que é muito mais de preparação. Mas quantos touchdowns não acontece porque o cara, o defensor entendeu errado o que tinha que fazer no lance? Não, isso, né? Com certeza. Na NFL é muito pouco, cara. Aqui no Brasil acontece pra caramba. Na NFL é muito pouco, os caras são perfeitos lá, mas aqui acontece bastante. Em universitário também. Everaldo, o que você, nesses anos todos, acha que você viu de mais impressionante em questão de estratégia, que, assim, uma coisa que deu muito certo, uma coisa que deu muito errado, que marcou pra você? Eu acho que são essas variações, essa capacidade de leitura, assim. A primeira coisa que me impressionou, cronologicamente, de quando eu comecei a transmitir, né? Eu comecei a transmitir em 2006, que foi o ano do primeiro Super Bowl do Peyton Manning, com o Indianapolis Colts. Então, a capacidade que ele tinha de fazer a leitura das defesas era um negócio que impressionava. Além disso, ele tinha um toque na bola, que ele... Porque, assim, é igual, se você pode fazer, parafrasear com futebol. O cara que dá o passe no peso certo, no lugar certo, com a rotação certa, se o cara não precisa fazer nada. O cara precisa basicamente abrir as mãos e agarrar a bola. Porque às vezes tem aqueles passes no futebol, tá? Pega esse passinho aí, aquela coisa quadrada, aquela pedra, que se o cara que vai receber não tem mais habilidade até do que quem passou, ele mata na canela e a bola vai embora. Tem muito quarterback que faz passes que até chegam no alvo, só que a bola chega tão quadrada que o wide receiver precisa se virar mesmo pra transformar aquele passe passe numa recepção. O Peyton Manning tinha a capacidade de lançar a bola no tempo certo, com o peso certo, no lugar certo, em lugares que, assim, se fosse 5 centímetros pra cá ou pra lá, o defensor ia desviar. Então, assim, ele colocou no alvo, sabe, assim, aquela flecha que vai no 10 no tiro com arco, é um negócio inacreditável. E mais recentemente, essa história dos quarterbacks correm com a bola e que o Danilo mencionou a run pass option, né? O cara é um monstro de muitas cabeças entre ficar com a bola e passar, ficar com a bola e correr, entregar a bola pro cara que tá à sua direita, entregar a bola pro cara que tá à sua esquerda. São evoluções dos ataques para tentar responder aos sistemas defensivos que vão cada vez mais complicando a vida dos times. Gente, tem uma esperança pro Farinaz esse ano? Depende do Garópolo. Ai, meu Deus. Que Garópolo a gente vai ver? Se o Garópolo que jogar em 2019 for o Garópolo padrão nível de atuação das vezes que ele substituiu o Peyton Manning, por que não? Time com um grande quarterback pode ir longe. Uhum. Eu acho, por exemplo, na divisão norte da Conferência Nacional, que o Green Bay Packers não é o time mais forte. Eu sou Packers, né? Go Packers. Uhum. Pode falar? Hoje não tem essa lenda que... Eu sempre falei. Eu não falo de time de futebol. Que dá porrada. Se amanhã ou depois eu for narrar um jogo de futebol brasileiro, o cara vai achar que eu tô gritando gol mais forte ou mais fraco. Pois é, é verdade. O público da NFL consegue fazer essa distinção, né? Médio. No final, todo mundo te engana, né, Everaldo? Você chegou então... a essa conclusão. Que... Pois é. Tá todo mundo achando que você tá torcendo pro outro time. Exatamente. Mas assim, eu falo que eu sou Packers. Se o cara no jogo dos Packers fala alguma coisa, eu meio que ignoro. Porque, assim, eu sei o compromisso que eu tenho com o meu trabalho. Eu não chego aqui 5 horas antes do jogo pra estudar pra manchar a minha performance com alguma coisa relacionada à minha preferência clubística, entendeu? Com certeza. Agora, mas assim, por exemplo, falando sério, eu não acho que os Packers são os favoritos na divisão. É, os Bears estão bem, os Vikings estão bem. Mas eu nunca vou descartar totalmente um time que tem um gênio como o Aaron Rodgers na posição de quarterback. Assim como eu nunca vou descartar o New England Patriots, mesmo com o Rob Gronkowski tendo se aposentado, com o Tom Brady estando um ano mais velho e tudo mais. Se o San Francisco 49ers tiver um Jimmy Garoppolo, modo Jimmy Garoppolo substituto do Tom Brady, eu acho que São Francisco tem uma chance. Agora, a verdade é que a gente não tem ideia de que se o Jimmy Garoppolo ainda é, ou vai ser, ou tem chance de ser um quarterback de elite na NFL, porque a amostra é muito pequena, e ano passado, quando ele teria essa oportunidade, ele se machucou muito cedo na temporada e não deu pra saber isso. Coisas acontecem, né? Uma das coisas mais bacanas da NFL, do campeonato, é que nesse momento, a gente tá uma semana de começar a temporada, todo mundo pode ter esperança, cara. Menos os Colts. Por causa do que aconteceu com o Andrew Luck, gente. Pelo amor de Deus. Que é aquela história que a gente falou do nível do quarterback número 1 pro quarterback número 2, entendeu? O Jacoby Brissett não vai levar o Indianapolis Colts a lugar nenhum, infelizmente. Então, o Andrew Luck anunciou a aposentadoria dele porque ele não aguentava mais o ciclo de contusão, dor, recuperação, lesão, dor, recuperação. Ele desistiu. Depois de 6 anos sofrendo graves contusões, o cara teve rim dilacerado, o cara teve cartilagem na costela arrebentada, o cara teve ruptura no abdômen, teve problema na panturrilha, o cara teve concussão, o cara teve o diabo a 4. E cada vez que ele se recuperava, ele sofria uma nova contusão. É diferente de uma recuperação dolorosa e lenta e tudo mais. Ele cansou, decidiu se aposentar, abriu mão de quase 60 milhões de dólares, mas ele vai fazer o que é melhor pra vida dele, que é se afastar do futebol americano. O reserva do Indianapolis Colts não tem a menor condição de jogar num nível parecido com o do Andrew Luck, então infelizmente pro torcedor do Indianapolis Colts, essa temporada estará perdida, o time provavelmente vai fazer uma campanha ruim, e aí vai ter uma boa posição no draft do ano que vem, pra ver se consegue selecionar um quarterback decente que possa ser o próximo grande líder dessa equipe. As coisas acontecem, cara. Um dos maiores times modernos foi o St. Louis Rams, com o grande show na terra. Eles perderam o quarterback reserva, o quarterback titulares deles na pré-temporada, com uma pancada no joelho. Entrou um tal de Kurt Warner e quebrou todos os recordes de jardas aéreas da liga, né? Coisas malucas acontecem. Todo mundo tem o direito de sonhar agora que o campeonato ainda não começou. Todo mundo. Tudo pode acontecer. Do teu Arizona Cardinals, JP. Aí não dá. O Tony voltar com 20 anos mais novo, né? Queria que vocês falassem o que vocês acham de mais foda, que a gente falou aqui muito focado no espetáculo da inteligência, o jogo estratégico do futebol americano. O que vocês acham de mais espetacular, né, nesse esporte? Ah, eu falei da estratégia, né? Eu falei do jogo de xadrez mesmo, da inteligência vencer a força bruta. Pra mim, esse é o grande charme da NFL. Eu, quer dizer, apesar de ser técnico e gostar bastante da estratégia, mas são as jogadas espetaculares. É aquele negócio que eu falei no comecinho do americano ter achado o rugby chato e criou o passe pra frente, aí de repente pintou uma, entre aspas, armadura e capacete e virou um espetáculo gigantesco. Eu adoro o rugby. Eu costumo falar que o rugby é o teatro e o futebol americano é o cinema, assim, sabe? É um espetáculo pra assistir que, de repente, tem uma explosão e tem coisas bizarras e absurdas acontecendo, ridículas, como o Everaldo fala. Eu vou complementar, então, o espírito competitivo do jogo. Talvez seja o esporte em que o vencer e o dar tudo que você puder pra vencer é mais visível, né? O futebol americano não existe se não tiver o compromisso com a vitória. Por exemplo, a gente tá na fase de pré-temporada. Jogos de pré-temporada não faz muito sentido nem você assistir, né? Porque os times estão testando coisas, estão poupando. Pois é, quando, né, na primeira rodada botou pra valer, tá dentro das pessoas, cara. Os caras dão o máximo deles mentalmente, fisicamente, pra conseguir sair de campo vencedor. Aquilo que a gente falou de impor sua vontade sobre o adversário, né? Então é uma luta, é uma entrega dos caras pelo seu time que é, pra mim, impressionante. Supera essas dores até que o Everaldo falou, né? Que as pessoas têm. Todo jogador de futebol americano tá sentindo dor o tempo inteiro, né? Mas eles engolem a parada, às vezes até engolem com outros produtos juntos, né? Pra facilitar. Mas engolem a parada. Quando começou, eles estão dando o seu máximo em campo. Queria fazer um convite, todo mundo visitar o diarionfl.com, Instagram, Twitter e podcast também. Eu falei aqui, Danilo, você não estava conectado ainda, eu falei antes da gente começar a gravação, que você começou a escrever sobre futebol americano quando a internet brasileira ainda era mato. Ah. Por aí, meu. Eu aprendi muito com você lendo o Diário NFL, eu aprendi muito com as suas postagens nos grupos de discussão, quais a gente fazia parte. Eles não existem mais hoje, né? Essas listas de discussão, porque não faz mais sentido com a evolução da tecnologia. Mas eu queria de público aqui deixar a minha gratidão a você, porque eu aprendi muito com o futebol americano lá no meu início também, graças às coisas que você escrevia, porque era uma das pouquíssimas fontes que a gente tinha sobre futebol americano em língua portuguesa. Então eu tenho uma gratidão eterna ao seu trabalho por ter me ajudado bastante aqui, mesmo sem você saber disso, falando disso publicamente agora, tá? Maneiro isso. Porra, fico emocionado. Cara, valeu mesmo. Ano, pô, e sou fã demais de você. Quem não é? Quem não é? Tá caindo a conexão do Danilo, ele ficou muito emocionado. E não deixa acessar o 10 Jardas também, do JP, né, JP? E vamos lá, eu tenho aquele projeto também de trazer a galera pra cá, ver jogo comigo, que é uma outra experiência, né, então... É verdade, olha, gente, Tour 10 Jardas, pra quem quiser, tem o link aí, cara, no post, porque vai rolar, né, a galera viaja pros Estados Unidos. Nós vamos ver um jogo em Dallas. Esse ano vai ter Jovem Nerd de novo? Vai ter Jovem Nerd no Tour 10 Jardas? É possível, Vai pra Jacksonville comigo esse ano. Vamos pra Jacksonville? Super Bowl em Miami, hein? Tá baratinho, hein? É, rapaz. Super Bowl em Miami, gente. mas falando sério, tem essa parada, né? Se você quiser saber mais informações, quiser assistir jogos da NFL ao vivo com o JP, cara, é muito maneiro, cara. No Tour de Jardas do ano passado, eu fui no jogo do Tampa Bay Buccaneers. É claro que o time perdeu, porque eu estava no estádio. Pé frio. Você não tem noção. Eu já fui dois jogos do Orlando City no estádio e eles perderam. A pessoa tá me chamando de pé frio amplamente. Tem foto sua no estádio não permitindo entrar. Exatamente. Mas se você quiser, tem aí o link no post pra você ver o Tour de Jardas também, você viajar pros Estados Unidos, assistir alguns jogos. E tem outros paradas pra você fazer também, não tem só jogo não. Dia 5 de setembro começa a nova temporada da NFL nos canais ESPN. Por ser a 100ª temporada, ela vai começar de um jeito diferente, não com o campeão do último Super Bowl, mas com os dois times centenários da liga. Então vai ser Chicago Bears versus Green Bay Packers. Maneiro. Dois times de 1920, 19 e tal, se enfrentando. E aí, no primeiro domingo da temporada, aí sim o campeão vai estrear jogando em casa, inaugurando o banner de campeão e tudo mais, vai ser o New England Patriots já contra o Pittsburgh Steelers. Todo domingo à tarde, domingo à noite, quinta-feira, segunda-feira, serão mais de 100 jogos ao vivo pra galera que gosta de futebol americano nos canais ESPN. Também uma evolução inacreditável, porque quando a gente começou aqui em 2006, era um jogo no domingo à noite, um jogo na segunda noite só, aí chegava nos playoffs, era só metade dos playoffs, uhum. E dois Super Bowls a cada 3 anos. A gente mais que triplicou essa quantidade de jogos aí nesses últimos anos, então é muita bola oval. É a maior cobertura, talvez vocês não saibam isso. Não existe uma emissora de TV do mundo que mostre tantos jogos quanto a ESPN no Brasil, entendeu? Uhum. Porque nenhuma outra ESPN tem o pacote que a gente tem. A ESPN americana só tem o Monday Night Football. A ESPN internacional, né, as outras ESPNs fora dos Estados Unidos e do Brasil, só tem o Monday Night e o Sunday Night. Uhum. A única ESPN que tem tantos jogos é a ESPN do Brasil. E nenhuma outra emissora do mundo mostra 7, 8 jogos por rodada. Incrível. Então é a maior cobertura de futebol em uma única emissora do planeta, é o que a ESPN faz aqui no Brasil. Trabalha, rapaz, trabalha. Coitado do Geraldo. Dormir é para os fracos. Azaghal, você é ridículo. Sempre. De todas as maneiras possíveis. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.